Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Ações escondidas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 198º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! E neste episódio 198, eu e dois membros da Resistência vamos falar sobre um dos mais bizarros filmes do seu João Carpinteiro. E olha que quando se fala de John Carpenter, filme bizarro é quase um pleonasmo, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Que é nada mais, nada menos do que Eles Vivem, de 1988. E para falar aqui comigo sobre este filme muito porra louca, eu tenho aqui a voz mais porra louca da podosfera nacional, é o seu pensador louco, fala meu maluquinho. Esse filme é a maior prova de que Raul Seixas estava certo, afinal de contas, quem não tem colírio usa óculos escuros. Né? Muito bem. E também para tentar descobrir onde estão os alienígenas escondidos na sociedade, eu tenho aqui a minha detetive particular, mil e uma nomes e protetora da humanidade, a senhora Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker e, bom, chega, vão ficar meia hora apresentando ela. Fala. Boa noite a todos e... resistir é inútil, porque eles estão por todos os lados, filhos da mãe. Né? E agora com menos equio. Muito bem. E também, para falar comigo sobre este filme porreta, eu tenho aqui este feed Kenga, que eu gosto muito, seu Jota Santos. Fala, filho da puta. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Tá, que pariu, que nem robô é alienígena, mas tá bom. Foda-se. E voltamos daqui a pouquinho, depois dessa zona toda, depois do recadinho, pra falar dessa bagunça. Vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, bora? Aqueles que querem mandar um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Vocês que querem mandar um e-mail, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que sempre manda suas vídeos respostas, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Aqueles que querem mandar uma tweetada através do Twitter, basta mandar para @paranerd, aqui tá tudo certo. Você que ainda gosta de estar lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerd e você vai ver os posts por lá também. Você que quer interagir com a gente e tem uma conta no Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerd no Ruby Multicultural do Paranerd. É muito bom, hein? Você que quer dar um pulo lá no YouTube, ver o canal do Paranerdia, ver os episódios feitos em live e os outros quadros que já estão lá do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente a dar saltos mais altos, continuar fazendo podcast com a qualidade que tem, basta acessar os endereços apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Agora você que quer fazer uma contribuição de qualquer valor, basta dar um pulo no seu site do banco favorito e fazer um pix para o Paranerdia. A chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br com o valor que você julgar justo. Então, basta dar um pulo lá, fazer aquele pix maroto e ajudar, e a gente vai ser grato até a próxima contribuição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio. Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. Volta! Oh, beleza! Eles vivem! Cala a boca, desgraça! Filme do João Carpinteiro, lançado no mundo inteiro em dia 4 de novembro de 88, aqui no Brasil, só no ano seguinte, 89, que veio para os cinemas. Tá? Eu lembro de ter visto esta merda no cinema. Você chegou a ver no cinema também, pensador? Sir, yes, sir. Só não concordo que seja uma merda, cara. Esse filme é... Porra, é uma merda, filme é... merda no sentido figurado. Ah, ok. Não, filme maravilhoso, cara. Porra, vi no cinema, assim. Com 16 anóides eu tinha. Deixa eu falar a minha experiência aqui. Fala bem. Tá, 1988, quando esse filme foi lançado, eu tinha 20 anos, mas eu ainda tava trabalhando assim, um trabalhinho tipo John Nada, sabe? O trabalho braçal, que no meu caso era vender Muppet numa lojinha aqui perto da praia. Eu não tinha dinheiro pra ir no cinema, não. Nossa, tava senhora. Feia a coisa. Só que eu, do lado da minha lojinha de Muppet, tinha uma locadora. Então, logo assim, por volta do ano seguinte, em 89, finzinho de 89, começou a ter os posters do Eles Vivem lá. E me chamava muita atenção. Tanto que ele não é o primeiro filme que eu peguei quando eu comprei um videocassete. Mas tá ali entre os 10 primeiros que eu aluguei. Não é por nada não, Ana, mas me permita fazer o seguinte. Véia. Que isso? Eu sou velha mesmo, fazer o quê? Eu não tava falando nada, eu já aluguei muita fita cassete também, muita videolocadora também, mas foda-se. Bom, tá lá. Direção desta película é de ninguém mais, ninguém menos, seu João Carpinteiro, né? E o roteiro também é dele, mas o senhor Ray Nelson. Tudo bem. Agora, para o único que presta nesta bodega desta equipe para ler sinopses, Pensador. Vamos lá. John Nada é um trabalhador braçal que sai do interior do Colorado e chega a Los Angeles e encontra trabalho num edifício em construção. Durante uma inusitada operação repressiva, a polícia destrói um quarteirão inteiro do bairro miserável em que ele vive. Na confusão, Nada encontra óculos escuros aparentemente comuns, porém, ao usá-los, consegue enxergar horrendas criaturas alienígenas disfarçadas de seres humanos, bem como as mensagens subliminares que elas transmitem através da mídia em geral. Nada percebe que os invasores já estão controlando o planeta e, juntamente com seu companheiro de trabalho Frank, decide se engajar no movimento de resistência que é perseguido como subversivo pela polícia. Agora, o quanto que a gente tem que se segurar para não rir quando o cara que nada percebe, nada vê, né? Eu tava pensando isso. Não é? Até porque todos nós sabemos que isso é impossível, afinal de contas, Nada tá no inferno por causa de um amor não correspondido com o Sandman há pelo menos 100 anos, né? Né? Muito boa referência, senhor porradeiro. Muito obrigado, viu? Então tá. Para o elenco, tivemos ninguém mais, ninguém menos que Roundy Rod Piper, diretamente da WWF, fazendo justamente o papel do nosso querido João Nada. E sim, o nome do cara é Nada mesmo. Não sei se tem algum engraçadinho brasileiro na porra da equipe do João Carteiro, uma filha da puta, Nada. É, o cara, antes de se mudar para Disney, passou um tempo ali trabalhando com o John Carpenter. Ficou claro isso. Né? Exato, na Lucasfilm, para ser mais preciso, né? Então tá. Dona Ana, o que que você achou do Rod? Bom, digamos assim, dá para deixar bem claro que o cara vem da Turma da Luta, né? Porque o que não falta ali é oportunidade para ficar mostrando os músculos. A desculpa de botar como trabalhador braçal é a desculpa certinha. Né? E tem uma cena depois que foi literalmente coreografada da WWF. Mas calma que a gente chega nela daqui a pouco. E tu, Pensito, o que achou do Rod? Cara, o Rod Piper foi um daqueles ex-astros do WWE que tentaram se meter a atores. Eu vou te ser sincero, assim. Ele não é um grande ator, mas até então nós temos filmes do Stallone, né? Ele não é um ator shakespeariano nem nada, mas a gente já teve Hulk Hogan tentando ser ator. Então, assim, ele é razoavelmente carismático. O Piper era da mesma... Era da mesma geração do... Da mesma geração do Hulk Hogan, né? Pior ainda, ele era da geração em que o Hulk Hogan tinha cabelo. Porra, caralho. Era da geração do Mr. T, né? Sim. Então, assim, ele era carismático, ele não... Eu, sinceramente, até porque a gente está falando de John Carpenter, eu teria preferido muito ver o Kurt Russell, que foi sempre o muso do Carpenter, fazendo esse papel. Mas, na falta dele, assim, não acho que tenha feito mal, não. Eu acho que pelo perfil, assim, de trabalhador braçal, o Rod Piper ficou mais apropriado, sabe? Ele tem meio uma cara de peão. Assim, peão de obra americano, né? Cara, de que já esfuçaram muito o nariz dele no chão do tablado, né? É, por aí. É por cara, aí. Não, agora que eu vou matar pau, é cara de boia fria. Olha aí. Né? Muito bem. E tu, eu até fui ver se ele teve mais produções de filme, mas não achei nada além desse filme, não. Não, ele atuou em mais alguns filmes, ele hoje não atua mais, ele já é defunto, mas sim, nada de muito, o ápice assim, da carreira dele foi esse filme. Pô, ele muito teve bem. A chamada Boa Morte, né? Parada cardíaca enquanto dormia, já acordou no céu, né? Ou onde quer que ele acredite que deveria ir, tá? Foi direto. Exato. E tu, Fidkenga, o que tu achou do Rod Piper? Então, cara, assim, eu achei... A gente começa o filme, eu comecei o filme, pelo menos, achando assim, vamos ver no que é que dá, porque filme antigo, pra mim, já é uma dificuldade pra assistir. De começo, ele não foi tão ruim, não. O que me lembrou muito dele foi o personagem do David Bruce Banner, do Hulk dos anos 80, lembra? Ah, tá. É o Hulk, só que, no caso, ele já hulkificado direto, né? E sem estar Ele, aquele início meio triste, assim, eu falei assim, cara, o mesmo personagem, tá ligado? Muito bem, tá bom. E aí, além deste querido Sr. Piper, também tivemos o seu Keith David no papel do Frank. Pra quem não conhece o Keith David, esse sim é ator, pelo menos 10 vezes mais ator do que a porra do Rod Piper, né? E ele é um grande ator de voz, cara, que ele fez nada mais, nada menos que o Golias, do Gárgulas, o chefe dos Gárgulas, o Gárgula principal do desenho Gárgulas da Disney, e o Dr. Facilier, o vilão do Princesa e o Sapo, cara, entre vários outros personagens. Sim, então... além do que, ele é o homem negro mais com cara de motherfucker do universo de Hollywood. Né? Ele também fez o The Thing, não é Enigma do Outro Mundo, outro grande clássico do John Carpenter. O filme... Protegei, então, do John Carpenter. Sim. Ele fez Requiem para um Sonho, cara, do Darren Aronofsky, cara. Aquele filme que rasga a alma das pessoas ao assistir, cara. Pô, Ele é um... que David é um puta ator legal pra cacete, cara. E ainda muito. Nas vozes ele fez também o Spawn no desenho animado, no longa animado que teve do Spawn. E ele também fez o presidente dos Estados Unidos no Rick and Morty, aquele presidente. Exatamente. Que eu tenho, Rick. Ah, jura? Juro, é ele também. Caramba! E, cara, dá pra perceber que é ele porque o boneco é a cara dele, cara, do presidente. É, o Frank é foda. E presidente é a cara dele, cara. Eu levei um tempo pra reconhecer o Frank, ele tá muito novo, muito bonitão, né, velho? Uhum. Muito bem. E todo mundo aqui tá de acordo que o quesito ator, ele bate com um sarrafo na cara do filho da puta do Rod Piper. Não, ele é muito bom. Keith David é muito bom, ele é muito versátil. Se você escuta, se você assiste os dois filmes em sequência, assiste Enigma do Outro Mundo, depois Eles Vivem, ele modula a voz, e a voz dele tá mais profunda, mais ameaçadora no Enigma do Outro Mundo, até porque o personagem dele lá é aquele que quebra a tua cara só de olhar pra você. E nesse filme ele tá mais um cara, não vou dizer quebrado pela vida, porque ele é um sobrevivente, a vida dura, etc e tal, mas ele é um cara mais grounded, assim, mais com a cara no chão, assim, sabe? Mas ele, porra, ele é um puta, te quebra a cara, só que dessa vez com os punhos. Sim, exatamente. É. Pra não comer a lata de lixo. É, então tá. Outra que também fez um papel maravilhoso, cara, mas que assim que a gente já vê, a gente já acha que vai dar merda, é a dona Meg Foster, a famosa Olhos de Maligna. Né, que vejo a Maligna no Mestres do Universo, que é aquela mulher que não precisa de efeitos especiais para ter um olho de ser das trevas. Né? Cara, ela tem olhos maravilhosos. Ah, eu vou até fazer aqui um adendozinho, que se a gente for falar da carreira dela como um todo, vai longe, né? Ela tem uma porrada de filme. Mas eu vou chutar aqui direto dois, que tem os dois, o Rutger Hauer. Que é o... Ah, muito bom. Fúria Cega. Maravilhoso. Que é um filme que é muito absurdo, tá? Muito bom. E um que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, chamado Casal Osterman. Sim. Já. Tá? É filmaço também. Esse é filmaço. Também. Muito bom, tá? Também. E de novo, ela fazendo parceria com o Rutger Hauer. Botar os dois juntos na mesma película, pra mim, sempre vai ser um motivo de alegria. Eu não sei porquê. Ela sempre é pega pra fazer a par romântico com louros sarados, né? Porque ela já pegou o Rutger Hauer, já pegou aqui o Rod Piper, e no He-Man ela só não pegou o Dolph Lundgren porque ela era maligna, mas que ali podia ter rolado um negocinho, podia, né? Bom. Não, ela é maravilhosa. Pô, só aquele olhar, ela é... Sem precisar de animação, ela tem o olhar da Elsa do Frozen, aquele olhar que congela, assim. Só não envelheceu bem, né? Não, hoje não dá pra falar que ela envelheceu bem, não, cara. Não dá. Os olhos dela continuam magníficos, tá? Sim. Né? Pelo menos isso, né? Serão tombados pelo patrimônio histórico. Gente, a mulher tem 74 anos atualmente, não tem como ela ficar fresca e juvenil a vida toda, né? Fala isso pra Xuxa. Eu ia falar isso. Mas a gente tá não falando de seres humanos. Não vamos falar da aqui, Xuxa, pô. Ou a coisa pode entrar assim em reinos demoníacos. Vamos ficar aqui. Tá bom. Estamos falando da mulher com olhos demoníacos, então não tá muito longe dali, né? Mas tudo bem. Aí outro que também participou desta película foi o seu Peter Jason, que fez o Gilbert. Pra quem não reconhece o Peter Jason, o Peter Jason é aquele cara que tá sempre... como sendo o chefe da milícia, o chefe da resistência, né, o gerente de algum lugar. O capitão de polícia. Capitão de polícia, né? Não é sempre esse papel que ele faz, pessoal? Sim. Ele é o eterno coadjuvante. É, para quem lembra do Brian Dennehy, que era outro... eterno. Ele era o Brian Dennehy do lado B, assim. Sim. Alguém tem algo contra pra falar do Peter Jason? Não, né? Você também mandou bem no papel, sim, dele, sim. Né? Não, filé do Brasil. O que você achou, Ana? Não, achei legal também. Não... Vamos ser sinceros, assim, o que chama mais a atenção no filme é o trio, né? É o Rod, é o John Nada, o Frank e a Holly. Pelo menos a Holly, mais ou menos assim, da metade em diante. É assim, não querendo te desdizer, não é que o que chame realmente mais atenção seja eles. Assim, acho que a partir do momento que você descobre os óculos, o resultado dos óculos é o que chama mais atenção do filme. Fato. Acho que mais fato, até fato, do que os personagens. Até porque a gente está de encontro assim, numa época em que não existia de talvez a maquiagem mais estranha, aberrante, e ainda assim você não consegue parar de olhar para ela, já feita para definir uma espécie. Né? Pô, caralho. Agora, tem um cara aqui que chamou atenção para mim para cacete. Foi o seu Raymond St. James no Pregador de Rua. E o nome do cara é isso, é Street Preacher. Tá? Não tem nome, filha da puta. Street Preacher, tá? Aliás, daqui pra frente, ninguém mais tem nome nessa porra desse elenco, tá, gente? Os únicos quatro personagens com nome é o John Nada, o Frank, a Holly e o Gilbert. Acabou. Na verdade, esse filme tem uma curiosidade bem interessante. A gente tem outros papéis relativamente famosos de coadjuvante, não vou mentir pra ninguém. Por exemplo, o cara dos relógios lá, que fala sobre a frequência dos relógios e pra que os relógios servem e tal, ele também foi coadjuvante em uma porrada de filmes. Assim. Ele fez muito Blaxploitation, etc e tal. O Raymond, o Street Preacher, ele também fez trocentos filmes assim, mas aqui, especificamente, como a gente está lidando com, como a própria Aninha falou, um trio de personagens, que ele é que leva a trama adiante, todo o resto acaba ficando com muito pouco tempo de tela para você se apegar ou conhecer mais. Inclusive o John Carpenter, para aquela cena da ocupação, e não tem como não chamar de uma ocupação, porque é o que é, e a gente vive no Brasil. Assentamento. Todas as pessoas que estão ali foram pessoas em condição de rua que o John Carpenter recrutou para lá, realmente dando abrigo e alimentação durante as filmagens. Bacana. Além de menos um trocado lá para menos um. Que era o George Buckflower, que era o vagabundo, que era o cara que reclamava do barbudo na TV. Aquele ali era ator, não era? Aquele ali era ator, sim. Sim. Falando nele, inclusive, o Jack Buckflower, que é o também outro coadjuvante famosão, né? Que aparece quanto é esquadrão de filme de exército, como o segundo sargento da puta que pariu, que ninguém fala nada. Cara, ele fez um vagabundo até em De Volta para o Futuro. Sim. Ele fez um cachaceiro lá. Isso que eu chamo de papel assim, de especialização, né? E o nome do papel dele é Vagabundo. Vamos ser sinceros aqui, gente. Pessoal, o John Carpenter, na hora de fazer esse roteiro, foi extremamente econômico. O John Carpenter, ele tinha esse negócio, assim, ele sempre foi um diretor meio maldito, assim, apesar de ele ter alçado a fama do cinemão de Hollywood quando ele fez Starman, que foi um puta sucesso. Mas o John Carpenter, ele fazia cinema de guerrilha, ele trabalhava com roteiros muito apertados, usando criatividade quando não tinha orçamento para efeitos especiais, e ele se varia basicamente em cenas legais e atores carismáticos para carregar o filme para frente, mas ele não era um cara assim, que tinha grandes orçamentos, assim, ele realmente tirava leite de pedra. E também a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante, que esse roteiro não é original, esse roteiro é adaptado de um conto chamado isso. 8 O'Clock in the Morning. E na porra do conto, sim, eu li a porra do conto, tá? Desculpa. Na porra do conto, é só o Nada, o Frank e a Holly que tem nome, cara, e o Gilbert. O resto é tudo o padre, o cara, quando fala do cara, é o padre, é o cientista da TV, é o vagabundo. Então ninguém tem nome na porra do conto. Então o João Carpinteiro não ia se dar o trabalho de botar nome em personagem que não tinha nome no conto, né? Então dá pra se dizer que ele foi fiel ao material de origem, né? Mais ou menos, mas tudo bem, vamos lá. E aí o outro que a gente até comentou, que é o cara que aparece cientista barbudo na TV, né? O nome do personagem é esse, cientista barbudo, o homem barbudo, né? É o John Lawrence, que é um dos poucos personagens que tem fala, porque daqui pra frente mais ninguém tem fala. É só um coadjuvante ou uma falinha do tipo, achei um cara que nos vê, por aí vai. É só assim. Assim, né? Eu queria fazer uma parte rapidinho aqui, se vocês me permitem, porque eu acho que esse filme, ele previu um monte de coisas que acontecem. Aliás, esse filme é perfeitamente atual para o ano de 2022 que a gente está vivendo. Então, assim, um cara barbudo que chega na televisão e fica falando: vocês estão sendo enganados, não sei o quê, olha o que eles estão fazendo com vocês, acorde, abre os olhos. Ele é o José de Abreu do filme, né? Né? Né? Gente. Ah, tem uma menção honrosa que deve ser citada, viu, Nerdmaster? Fala. No elenco também tem a Sib Danila, né, que é a menina da última cena lá. Você deixa pra falar da menina da última cena na última cena? Não, a gente tá falando do elenco, então tem que falar. Pronto, você já falou. Então chama ela de... Como é que o nome? Vamos lá, vão ser... O nome dela tá Garota Nua. É, pra tu ver. Ah, né? Naked pronto. Lady aqui no elenco. Como é que é o nome da atriz? Sib Danila. Não sei por que aparece nome de atriz pornô. Parece, não parece? Na verdade, o nome dela me lembra a Sybil Denning, que fez grandes filmes aí, inclusive Mercenários das Galáxias, que ela era a Valkyria. Caralho, isso é um... A gente tem que fazer Mercenários da Galáxia. A gente tem que fazer Mercenários da Galáxia. Não vamos fazer tão cedo, porque não sei se vocês estão percebendo, a gente já está no 198. Vai ter... Eu estou pensando em fazer alguma coisa legal para o 200, talvez. Mas depois do 200, com certeza eu quero fazer do Mercenários da Galáxia, cara. Eu preciso fazer Mercenários da Galáxia. Eu não sei o que você vai fazer no 200, mas no 201 você podia fazer 2001, uma Odisseia no Espaço? Olha que não é uma ideia. É uma ideia. É uma ideia de merda. Mas é uma ideia. Esse filme é chato pra caralho, cara. Sai da gravação agora. Vai te fuder. Ah, não, é chato, cara. Não, é chato. É maravilhoso. Mas é maravilhosamente chato. Que isso, não faz isso comigo. Ele não é chato, ele é lento. E a gente desacostumou total e completamente a esse tipo de velocidade, assim, 0,05. Tá bom, ok. Podemos voltar pro filme que a Trinta tá discutindo agora? Obrigado, é, tá? Isso virou falta. Não precisa cortar essa parte, não, tá? Desculpa, gente... Tati, tá, a sua. Essa parte você corta. Não! É o seguinte, isso daí só, esses desvios só falam alguma coisa sobre o filme em si. Né? Então tá. Bora para cenas, né? Cena de abertura e, caralho, o João Carpinteiro tá de parabéns com a porra dessa cena de abertura, aparecendo John Carpenter's They Live e a porra se mesclando com um grafite na parede, cara. Foi sensacional. Muito bom. Isso. Muito bom. Blusão arrastado, tocando atrás, sabe? Aquele... Uhum. O John Carpenter, ele admite isso várias vezes, que muitas das aberturas, e às vezes até das cenas de ação, ele rouba do espaguete, dos faroeste espaguete italianos, né? Imagina! Pô, que calúnia! Como pode? Só então, porque assim, eu olhei para aquele blusão arrastado, eu senti um cheirinho de Sergio Leone. Então, assim, esse lance dele mostrar a desolação urbana e tudo mais, e só o John Nada lá andando com a mochila, aquele mochilão nas costas, assim. Cara, aquele mullet bonito ao vento. É aquele mochilão Hotel Transilvânia Style, cara, que é aquele mochilão que o cara tá carregando a casa nas costas. Cara. Sim, saco de dormir, pia da cozinha, geladeira, cabe tudo ali. É, com certeza, né? Então tá lá, o John Nada atravessando as linhas do trem, segundo ele mesmo, recém-chegado do Colorado, e ele tá indo para a cidade de Los Angeles. Uau! Né? Aí ele vai. Tem ilusão de que a cidade grande traz mais oportunidades, né? Né? Ele é um retirante, o rapaz. Né? Por aí. Aí ele vai até uma agência de emprego e é atendido pela funcionária pública mais pau no cu que eu já vi na minha vida, cara. Puta que pariu, mulher. Não tem emprego pra tu, não. Porra, mas nada não? Nada não. Foda-se, vai-te embora. Pra vai, você vai, não. Vai ser mexer, pobre, nojento. Ele é atendido pelo Caco Antibus Mulher, né? Né? Por aí. Aí o John passa no parque e ele vê quem? O seu Raymond St. Jacks, né? Fazendo o seu discurso, que era para ser um discurso plebisteriano, né? Era para ser um discurso religioso, Mas na verdade virou quase um... Virou não, quase não, ele virou um discurso político, né? Porque ele tá lá discursando sobre a ganância do homem e a sociedade como tá podre. O que que tu achou do discurso do padre, pensador? Pois então, o discurso dele, eu acho, inclusive, que talvez esse seja o filme com mensagem mais anticapitalista do Carpenter, porque ele é um discurso anticonsumo, que você não consome porque você tem liberdade de consumir, que você é controlado, escravizado a consumir, escravizado a trabalhar, escravizado a gastar, que você não tem liberdade para nada. Aquela história assim de você não compra nada, você é comprado pelos produtos, você vive para comprar e tudo mais. E é bem claro ali, é um discurso que se repete várias vezes no filme. Eu vou mais longe, viu? O discurso podia ser lançado hoje numa praça pública e você não ia precisar acrescentar nada. Não mudou nenhuma nada. Nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. O que eu vi uma vez, alguém definindo que a gente compra coisas que a gente não precisa para gastar um dinheiro... gasta um dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que não gostam da gente. Exatamente. Exato. Sabe quem falou isso? Foi o Grinch. Que, aliás, é outro filme que a gente tem que fazer, tá? Mas vou deixar pro Natal do ano que vem a gente fazer o Grinch. Grinch do Jim Carrey, tá? O Grinch live action, tá? Mas, bom. Então, lá. E aí, seguindo viagem... O John passa, né, por essa praça, onde estava o padre xingando Deus e o mundo, e ele passa por um rapaz negro que parece que está hipnotizado na frente da TV. É outra crítica social foda, né, do John Carpenter. Anos 80, o vídeo dominava tudo. Tudo era o vídeo, né? Era desde as aulas de aeróbica da Jane Fonda a... como investir, ganhar dinheiro, pequenas empresas, grandes negócios, mais um produto de garantia do Grupo Imagem para você. Tudo era assim. Sabe o que faltou, né? Só naqueles telões? Mas eu acho que não iria aparecer, até por uma questão de direitos, né? Aquela coisa mais MTV também. Porque era uma outra imagem de glamour. Não aparecia especificamente a MTV, mas apareceu muitos clipes que eram carados, descarados da MTV, cara. Sim, sim. O pessoal vai concordar aqui comigo. Videodrome. Pra caralho. Muito. Pra caralho, né? Fala, essa cena inicial, quando você vê o cidadão lá grudado na TV... Né? Lembra a gente, como o pensador falou, dos anos 80, que o que vinha pela TV era a grande verdade. Né? Então, as massas eram guiadas exclusivamente por quem detinha o poder da mídia, da comunicação. E isso, velho, nesse filme é só o que tem, né? Ora, muito. Ah, se fosse hoje em dia, seria o WhatsApp. Hoje você tem o problema de estar... O poder está descentralizado, né? Porque você tem várias fontes de mídia, né? Nos anos 70, 80 e 90, era só televisão. Verdade. Mas aí, o que que acontece? O John passa a noite na rua, aí de manhã cedo ele vai até uma construção, pede lá uma vaguinha de emprego e consegue. Usou todo o óleo de peroba que ele tinha, né? Não rola aí alguma coisa? Ah, rapaz, e que diálogos, hein? Ah, é que é emprego do sindicato. Ah, então eu posso ir lá na diretoria, vendo a diretoria, que era meia dúzia, batendo papo, fazendo porra nenhuma no canto. Eu posso chegar ali na diretoria e pedir pra ele, então? Vai lá, tá na cara de pau? Vai lá, então, meu filho, vai na porra, vai na paz, né? Aí o John consegue o emprego, e além de conseguir o emprego, ele também conseguiu um amigo, que ele conheceu, o Frank, né? Vixe. Muito bem. O Frank chama ele para ir bater um rango, né? Ele queria ter sido pago pelo primeiro dia, o capataz lá falou que só pagaria na quinta-feira, então basicamente ele não teria o que comer ou onde dormir, e o Frank falou, não, você não tem onde... onde ficar, nem o que comer, chega aí que eu te mostro ali. Então, o problema é, nessa cena é que assim, o Frank fala, ali em lugar falando de tal, tem lugar pra você descansar e tem rango. Aí ele tá, não falou nada. Daqui a pouco ele tá atrás do cara. Ele fala assim, por que você tá me seguindo? Eu, porra, você chamou o cara, velho. Eu começo a perguntar, o cara tá seguindo você? Cara, presta atenção numa coisa. Eu vou deixar claro aqui uma frase que vou repetir pelo menos mais 3 vezes durante essa gravação. A continuidade é meu ovo esquerdo. Né? Tá? Porque tem 3 cenas, pelo menos, que a pessoa fala uma coisa e não sei que bipolaridade que dá na cabeça dessas pessoas, que na cena seguinte ele fala outra completamente diferente. Tá? Calma que a gente chega nessas 3 cenas. Uma é essa. Porra, tá me seguindo por quê? Porque tu me convidou pra ir contigo no lugar onde tem rango e lugar pra dormir, filha da puta! Porra! Ora, bola, vai te fuder, porra. Aí, beleza, o Frank leva o John lá pro assentamento, também pode ser conhecido como favela, né, ou... Não, aquilo tava um pouco abaixo do nível de favela. Você sabe o que aquilo me lembrou? MST? Não, na verdade eu ia fazer uma referência mais americana mesmo, quando deu aquele estouro lá da 1929. Uhum. A quebra da bolsa? É, quando deu a quebra da bolsa, muita gente ficou em situação de rua também. E ficavam se juntando, ou no Central Park, no caso de Nova York, ou em alguns outros lugares, desse jeito, amontoado, com umas tendas, umas coisas com caixa de papelão, materiais reciclados, para ter um lugar assim, para se reunir, tipo... É, junto a gente se defende um pouco, né? Só que hoje em dia as pessoas se juntam vestidas de camisa da seleção brasileira para gritar palavras de ordem na frente dos quartéis. Sim, mas é só por 72 horas, então logo tudo vai mudar. Aham. Mas esse tipo de cenário, esse tipo de lugar assim, comunitário para acampamento, isso acontece muito nos Estados Unidos, né? E no Brasil também, bebê. Não, e mesmo assim, já vou falar. Lá, eu não sei como funciona muito por aqui, mas, por exemplo, pelo menos no Texas, onde foi que eu vi, né, com os meus próprios olhos, eles... Besta, só pra falar que foi pro Texas. Ah, foi quando eu fui fazer a minha pós, né, meu filho? Então... Besta, só pra dizer que fez pós. Filho da puta. Então, diploma costumam... sendo jogado na cara. Carteirada na minha. Eles costumam fazer assim, juntar uma equipe de sem tetos, entre aspas, né, e mochileiros em um lugar assim, eles juntam-se num lugar só e aí faz algumas fogueiras, uns locais, às vezes se organizam para ter alguém para cozinhar ou para receber donativos ali e fica uma comunidade temporária, né? Tipo, que dura 1 semana, 2 no máximo. Depois todo mundo vai embora e cria uma nova em um outro lugar. É um estilo de vida meio nômade que é mais comum lá e às vezes na Europa, principalmente no leste europeu, do que no Brasil, onde esses assentamentos, essas ocupações, assim, elas... tendem a ficar por mais tempo, mas basicamente as pessoas vão em grupo lá, né? Elas vão em um lugar onde talvez exista uma oferta de trabalho temporário, oferta de trabalho informal, onde às vezes a pessoa paga por dia, eles ficam ali por um pouco e falam, ah, não, acho que está rolando uma oferta em outro lugar, e aí vai o grupinho todo para lá, assim, eles ficam rumando de lugar em lugar. E o grupinho é acompanhado por mendigos. Peraí. Apesar de que... Este assentamento desse filme não era muito nômade. Ele só se tornou nômade pela força dos tratores. Pois é. Ele foi realmente movido de lugar, né? Né? Mas aí, enquanto estão lá almoçando, eles encontram primeiramente o Gilbert, que parece ser o faz-tudo líder da comunidade, né? Aí ele fala para eles, o banheiro tá ali, vocês podem comer ali, se tiver ferramenta, a gente usa você. Ui! Então a gente te usa, né? Ele que já olhou pro cara do porte, né? Do nada, né? Acho que eu vou te usar, bebê. Então tá bom. Aí, beleza, eles vão lá, comem um sopão, né? Toma lá uns Berenite, uns come-come lá, uns negocinhos gostosos, não? Um pratinho de comida até bastante bacana. E segundo o seu pensador, que falou aqui com a gente, aquilo ali é verdade. era pra galera. Sim. Tinha um monte de galera ali, homeless, né, sem teto ali, que tava comendo verdade ali pra fazer figuração no filme, né, PT? Isso mesmo. O John Carpenter, ele sempre fez muito isso. É, tem dois filmes onde fica bem nítido isso. Um é esse, o outro é Príncipe da Escuridão, em que ele realmente usa pessoas, moradores de rua e tal, então ele dá ali abrigo e alimento. É, às vezes, alguns deles têm até umas falas pequenas, assim, one-liners, assim, ele fazia isso para não precisar recorrer a todos. Um desses casos é o personagem que ficou conhecido como pai da garota e a garota que ficou conhecida como filha do pai. Filha do pai, exatamente. É um casal ali de pai e filha que não eram pai e filhos, na verdade, eram dois moradores de rua que estavam reclamando que a televisão estava dando dor de cabeça para eles, né? Enquanto o John e o Frank estavam lá almoçando, o Frank aproveitou para falar da vida dele, né? Um pouco do passado dele, que ele tem uma família em Detroit, que ele teve que largar porque perdeu o emprego em Detroit, aí ele teve que vir para Los Angeles para tentar arrumar emprego, dinheiro para mandar para a família, tal e coisa. Ele também reclama do sistema que oprime a classe trabalhadora, né? Nessa hora ele perdeu, inclusive, o dedo midinho da mão esquerda, né? Porque, né? Começou a falar com a voz mais grossa, inclusive, companheiro, ele falou assim com a voz mais grossa. Não, né? Surpresa. No discurso dos dois ali é bem nítido, porque o Frank é o pré-revolucionário, aquele cara que não acredita no modo de vida estadunidense e ele quer mudar aquilo, ele quer uma alternativa à forma de vida que eles vivem, enquanto que o John, ele acredita, eu acredito na América, olha só meu mullet, eu acredito que se você se esforçar, se você tentar com vontade, assim, uma hora funciona para você. E é legal porque esses postos que eles ocupam, eles se invertem a partir de determinado ponto em que o John vira o revolucionário querendo forçar o Frank a ver o que está acontecendo, e o Frank é o cara que resiste a isso. Eu achei bem interessante isso no roteiro. Eu vou só fazer uma pequena ressalva, porque quem não assistiu o filme, né, não tem nem ideia. Mas o John é um cara branco, típico americano. E o Exato. Frank é um homem negro. Tá? Então, fica meio até na cara aqui pro John dizer: não, a gente dá um jeito, as coisas vão ficar boas. Não rola tem problema nenhum, né? Aquele pezinho aquele... no privilégio étnico, né? Aqueles dois pezinhos enterrados, né? Não. Meritocracia, porque se eu tô aqui é porque eu mereço. Eu nasci merecendo. É, mas vamos lá. Aí, só beleza, falta o melanina aqui. Tá bom. Aí papo vai, papo vem, de noite, tá lá no assentamento, o John vê uma transmissão de TV ser invadida por uma TV pirata, onde um senhor barbudo, parece ser um cientista, inclusive o personagem é esse, é Homem Barbudo, né? Falando sobre os sinais de TV que hipnotizam as pessoas. E a galera... Aliás, são duas participações, é que eu vi o dublado, tá? Eu vi no dublado. São duas participações sensacionais do Márcio Seixas. Vocês lembram do Márcio Seixas? Sim. O famoso Batman, o que sacaneia o Glenn Briggs. Me perdoa, né? O Nasceu, caralho! Puta que pariu, nasceu, eu tô esclerosado, não, eu tô chapado. Então, uma das participações do Márcio Seixas nesse filme é como o tal do vagabundo, né, o do Flower, né, que eu falei, que é o vagabundo, que é o cara que tá reclamando da porra da TV, que o cara interrompe a porra da TV, que ele queria ver TV, e o cara tá falando merda na TV, e lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ou seja, o Consomínio 1, né, tá lá na cabeça dele, o patriota lá, deixar lá. Inclusive, ele, eu vou contar, eu não sei se vocês perceberam isso na cena, depois uma cena mais pra frente, eu vou contar que esse filho da puta é o patriota mesmo, tá? Esse cretino aí, que é o pilantra, o vagabundo, tá? Aí isso é o Márcio X. Aí o Márcio X depois, mais lá pra frente, ele faz aquele convidado VIP na festa dos grandões, que é o do John e o Frank, ele também é o Márcio Seixas, dobrando, fazendo dois papéis, porque são dois papéis pequenos, então não teve problema ele dobrar, né? Mas foda-se. Aí, beleza! Então estão eles lá vendo a porra do sinal pirata na TV, né? O cientista, enquanto está o cidadão, o cientista falando da TV, o John percebe que o ceguinho lá, o pastor, repete exatamente as mesmas palavras, fica balbuciando as mesmíssimas palavras que o cientista está falando na TV. Ele pensa, caralho, como? Tá vendo nessa porra? Né? Ele estranha aquela merda, tudo bem. O pregador tá mostrando que... ou tá demonstrando ser cego, coisa que não dava pra perceber no discurso dele lá na praça, porque então nem prestou atenção no velhinho, né? Aí... aliás, desculpa, Nerdmaster, uma coisa que a gente falhou em dizer, que é um fato importante, porque ele vai se repetir novamente várias vezes. Enquanto o velho tá fazendo a pregação lá na praça, o John para assistir, a polícia chega para já puxando o cacetete para cima do velho pastor, que também é um homem negro, e depois a gente vê que essa repressão é bem mais do que apenas alguma coisa recorrente. Estranha. É recorrente, com certeza. Interessante que essa repressão, à primeira vista, a gente acha uma coisa, entre aspas, comum, normal, corriqueira, né? E lá na frente, a gente já vê alguma coisa estranha, assim, caramba, eles não têm. O motivo que eles têm para fazer isso é esse aqui, é o medo, né? Uhum. Você não queria intervenção militar, filha da puta? Toma! Né? Mas vamos lá. Aí o John vê o Gilbert, aquele que ele conheceu no começo da cena do assentamento, indo até a igreja e acompanhando, né? Chega lá no pregador e leva o pregador dali na igreja, né? Porque o cara é cego, então vamos guiar o ceguinho até a igreja, né? O cara, então, tá, tudo bem, então, tranquilo. Até aí não tô vendo nada de especial, nada de sobrenatural, nem nada das coisas, né? Mas tudo bem. Aí, de novo, a gente vê o cientista invadindo as transmissões da TV. Era, inclusive, um comercial de unhas postiças, muito importante. Informação muito valiosa essa, que foi um comercial de unhas postiças que ele interferiu. E as pessoas que estavam vendo a TV reclamam de dor de cabeça. E aquela história do casal pai da filha e filha do pai. Né? Sim. Os personagens, né? Muito bem. Aí o John vê o Gilbert indo de novo até a igreja. Ele estava decidido a ir para o trabalho, né? Já estava de manhã, ele ia para o trabalho, estava feliz e contente, levando um saquinho, provavelmente com sanduba, que ia ser o almoço dele. Mas ele vê o Gilbert indo até a igreja de uma forma assim meio sinistra, por que não dizer assim meio estranha, sorrateira, né? Por que não? Muito boa essa. Aí, beleza, não, não tô fazendo nada, terça-feira, né? Só vou receber na quinta. Então, foda-se, eu vou lá ver o que o Gilbert tá aprontando lá. Aí, quando o John chega na igreja... ah, é bom entender que na igreja tá sendo um coro de canções gospel altão, sim, que a gente ouve. Inclusive, o John reclamou que às 4 da manhã tá ainda tendo a porra de cantoria gospel na igreja. Os caras têm mais nada pra fazer, fica cantando de manhã até de noite, fazer o quê, né? O povo dá uma garganta boa, fazer o quê, né? Aí ele chega lá, aí Niki, ele chega, ele encontra o quê, pensador, dentro da igreja? Um monte de caixas. Um monte de caixas contendo óculos. Não, ele vê um monte de caixa, ele não sabe o que tem nas caixas ainda, mas o que ele vê é um laboratório cheio de tubo de ensaio, cheio das coisas, a gente até vê as armação dos óculos ali na mesa do tubo de ensaio, né? Exatamente. Mas é que ele encontra só isso. Ele também vê através de um buraquinho na parede que a porra do louvor que ele tá ouvindo do gospel, na verdade, é uma gravação que tá rodando ad infinito. Aquela porra daquela igreja, e que lá dentro da igreja mesmo tá lá o Gilbert, tá lá o cientista gordinho, o barbudo, e o padre. Tá todo mundo lá. Então é uma coisa mancomunada. É ali que tá saindo a transmissão da rádio pirata, né, deles, né, da TV pirata deles. Ah, legal. Aí nesse papo vem, o pregador encontra o John, né? Como todo bom cego, para poder ver a cara do John, ele esfrega a mão na cara do John, uma interpretação perfeita de um cego vendo a cara de uma pessoa, né? Que o John só faltou falar, porra, para de passar a mão na minha cara, filho da puta. Mas tudo bem? Ah, não, me deixa ver seu rosto. Ah, agora me deixa ver tuas mãos. Ah, você é um operário. Então peraí que eu vou te dar uma coisinha. Esse que eu vou te dar uma coisinha. O John, não, não, quero não, tchau. Eu fui, fui na bola. Obrigadão, tchauzinho. Beijo na bunda. Vai te fuder. Quer porra nenhuma, não. Aí ele já ficou com medo do que o padre ia dar pra ele, né? Sabe como é que é padre, todas as coisas das pessoas, né? Tem que tomar cuidado com as coisas, né? Sempre um perigo. Né? Aí, beleza. Então, tá, encontrou o depósito, ele encontrou o depósito com as caixas, encontrou ele. Ah, tá. Aí, na saída da igreja, o John vê um helicóptero da polícia sobrevoar a igreja e sobrevoar também o assentamento, já assim, de maneira afrontosa, vamos assim dizer, né? De maneira mais... agressiva. Agressiva, obrigado pela palavra, muito obrigado. Aí o Gilbert sai com óculos escuros e olha para o helicóptero de óculos escuros. Afinal de contas, ele vai olhar para cima, ele não quer tomar um sol na cara, é por isso que está de óculos escuros. E a gente não sabe disso, mas tô... Aí, legal, o papo vai, papo vem, o John vigia o Gilbert de binóculos e conta o que, que ele viu lá dentro da igreja pro Frank. Aí o Frank olhou pra cara do John e falou, cara, não se mexe nessa merda, não vai na tua, vai na paz. Você não falou que tu deixava a vida te levar? E agora tu tá querendo ficar vigiando a porra? Vai na paz, né, na tua vida, porra. Vamos falar sério, né? O John é uma senhorinha fofoqueira. Ele não gosta de ficar olhando a vida dos outros, né? Ele é, meu. Eu fiquei olhando o filme assim, mas como é enxerido ele? Tá indo atrás da igreja por quê? Tá indo atrás das coisas... Eu sei, a história tem que andar de algum jeito, né? Mas, caramba! Né? Então, lá. Seguindo a viagem, aí o John continua a vigilância e vê de novo o helicóptero. Só que dessa vez não é só um helicóptero, minhas crianças. Além do helicóptero, tá vindo a porrada de viatura da polícia. E aquele negócio, negão, você não quer intervenção militar? Então toma! Toma, agora que a porrada vai comer na casa de Norca. Porque a polícia resolveu acabar com o assentamento, invadiu a igrejinha, comeu todo mundo na porrada, todo mundo deu barata boa, povo fugindo de óculos escuros, e foda-se, vai, foge. Aí o John Nessa tá fugindo também, porque ele não é besta, né? Ele até falou, Frank, foge, corre, negada! Eu falei, vai se fuder, então tá bom, fica aí, não sabe de você mais não, foda. Gente, uma coisa assim, muito gratuita, né? Né? Ah, o policial falou pro outro lá no departamento, falou assim, eu tô sem fazer nada hoje, vamos baixar a sarrafa aí nos pobres? Vamos baixar em pobre? É, que negócio, terça-feira, tô sem fazer nada, já lavei a viatura, né? Vamos lá no assentamento sentar porrada dos pobres? Ô, rapaz, passa pra agora, né? Vamos lá. Na verdade, eu acho que eles queriam uma desculpa pra invadir a igreja, né? Porque o helicóptero, aquela coisa toda lá. O local já deve ter sido exposto, eles precisavam de uma desculpa para invadir a igreja. Então vamos baixar o sarrafo aqui no povo, fazer o povo correr, enquanto isso a gente ateia fogo na igrejinha. Tem uma coisa que acontece nos filmes dos Estados Unidos, rapidinho, Júlio. Nos filmes dos Estados Unidos a gente acha incomum a polícia fazer isso. Enquanto se o filme fosse brasileiro, a gente acharia incomum se a polícia não fizesse isso. É isso aí. Tem uma coisa que acontece nessa cena aí que eu fiquei muito incomodado. A cena é puta tensa, entendeu? Derrubando ali as barracas e terraplanando o assentamentozinho lá. Ainda bem que você leu essa palavra aqui na pauta, né? Ele foi literalmente terraplanagem. Praticamente. Me usaram betoneiras e tratores de terraplanagem pra derrubar as casinhas. Cara, tá? Foi uma coisa, sabe assim, uma cena tensa, o povo correndo, o povo sendo atropelado, o menino quase vai pra casa do chapéu. E a trilha sonora dessa cena não combina em nada com o que tá acontecendo, porque A trilha sonora é uma baladinha, sabe? Um sei lá como descrever. Empolgante, assim, eu falei assim, cara, eu fiquei extremamente incomodado, cara, com a cena. É, velho, mas aí eu só quero te pedir desculpa, assim, cara. É, o nome disso é anos 80, cara. Se não tinha reverb, se não tinha reverb e teclado Cássio, cara, não era trilha sonora. É, é, no final dos 88, ele ainda tá nos anos 80, né? Mas é final dos 80, começo do 90, que tá essa putaria musical, tá? Mas tudo bem, tá certo. Eu fiquei aqui olhando, de olho arregalado, aquela bagunça, aquele, porque nesse momento aí você já tá conectado 100% no filme, né? Ou você conectou ou você dropou. Né? Então eu tava ali na conexão 100%, mas, porra, já tô me importando com todo mundo aí. Daqui a pouco começa a vir os trator, os carros, tiro com sua porra, bomba, porra. Eu falei, caralho! E a musiquinha. Eu falei, caralho! Agora, olha só, uma cena, que aí é outra daquelas que eu tô falando que continuidade é no ovo esquerdo. Tá uma cena com a polícia encoxando, tá? Que a palavra não é outra, é encoxando. O gordo cientista e o padre, enquanto o padre está recitando salmos, tá? Isso é foda. Eu que não tenho medo de percorrer o Vale da Morte, o caralho é quase isso. A polícia sentou-lhe o sarrafo no padre e no gordo cientista. Aí você fala, pergunta para mim, tá, qual é o problema de continuidade disso? Que na cena seguinte, em que o John encontra a resistência, o gordo cientista está vivo. É, como? Bem, né? Como? Vocês estavam baixando o sarrafo pra matar. Aquilo bom, não como era eu sou gordo, eu posso falar, né, cara? O cara, às vezes, era acolchoado e tal. Filho da puta. Tá bom, né? Não, mas deixa escuta, realmente, é uma falta de lógica, porque o cientista, o rosto dele tava aparecendo nas imagens. O padre podia até dar alto. Desculpa, né? O padre podia ter a desculpa de que, ah, eu não sei quem é esse mano aqui... Ele é cego, ele não tá vendo nada, não tem como saber. Não, você esqueceu que lá no parque a polícia tava de olho no padre fazendo discurso na praça, mulher. O padre já tava avisado também. Tava. Então não tinha desculpa pra deixar nenhum dos dois sair andando. Quanto mais sair. Não, vivo. Tanto é assim que o padre não é mais visto no filme. O gordinho também não devia ser mais visto no filme. Vai fazer o quê? Continuidade é movimento esquerdo. Né? Porra. Tá, vamos lá. Aí o John vai nisso, o John, esse sim, dá de sumiço, né? Dá de não conheço, não sei quem é, passa direto, ele encontra um moleque, que foi o moleque que emprestou o binóculo pra ele. Aí, boneco, do binóculo, vem pra cá, faz comigo. A polícia vai atrás, pega. Aí para e foge. Ele dá uma subidinha na escada e a polícia despistou, não sei como, mas foda-se. Né? Não, eu vou fazer outra observação aqui. Os policiais estão ali baixando o sarrafo no cientista e no padre. Ele está passando por trás dos policiais, parando, olhando e tal. E ninguém fez o famoso, tá olhando o quê? Tá parando o quê? Ninguém baixou o sarrafo nele? Que isso? Não, não. É porque ele é louro, bonito e fortão. Mas só se for, viu? Ele gastou todo o estoque de privilégio branco dele ali. E eu falo bonito de forma figurada, tá? Tá bom, sabemos. Tá bom. Mas aí, beleza. O John pega lá o moleque, consegue fugir com o moleque. Aí, papo vai, papo vem. Raia o dia, né? Amanhece de novo. E a gente tem uma cena que, cara, eu achei sensacional. A disparidade dessa cena. A gente vê cenas de um desfile de moda enquanto que a galera tá catando roupa no que sobrou. Da porra. Sei. Da terraplanagem, cara. Você não achou sensacional isso? Não, maravilhoso, cara. É justamente a contraparte, assim. O mundo bonito, consuma, compre. Tem todo um mundo lindo pra você ver e comprar e etc. Enquanto a galera tá lá na merda catando os cacos das próprias vidas do chão. O engraçado é a cena da galera caco catando as vidas do chão enquanto você ouve a narração do desfile. Sim. É sensacional isso, mas tudo bem. Aí beleza, papo vai, papo vem, o John volta lá na igrejinha, vê que o laboratório tá todo destruído, mas ele lembra que tinha um depósito escondido na parede, então ele muito abre muito mal escondido, diga de passagem. É, mas tá lá escondido, ninguém viu, né? Aí ele usa toda a sutileza de um pé na porta, tapa na cara para poder abrir a porra do depósito. Ele cata uma da porra das caixas, porque ele acha que vai ter alguma coisa de valor nessas caixas. Na verdade tem, mas não é desse tipo de valor que a gente está falando. E ele foge com a porcaria das caixas, chega num beco sujo e umbroso, né, pensador? Sim. E esse beco esse, inclusive, que vai ser usado mais 4 vezes no filme, é reutilização de cena. Mas beleza. Filme ele do John Carpenter, não tem o que fazer. Cenário, meu. Você tem que relevar esse tipo de coisa. O cara trabalhava com orçamento de pão com mortadela e ele realmente fazia coisas maravilhosas com isso. Não dá, tem nem o que falar. Mas ele chega... O orçamento era de uma meia mariola, e olha lá. Não. É uma mariola e 25% de outra mariola. É uma mariola e um quarto. Né? Vamos lá. Chega nesse beco umbroso, sujo e fedorento, vai lá, pega, abre a tal da caixinha surpresa e ele encontra aqueles mesmos modelos de óculos Ray-Ban quadradão à la Terminator que o Gilbert estava usando na cena do helicóptero. Ele acha que ele mexe... A cara de decepção dele. Né? Que ele mexe na caixinha, porra, só tem óculos escuros nesse caralho? E nem Ray-Ban essa merda é? Eu vou poder vender essa merda não? Ah, eu tava querendo um Walkman... Porra! Um óculos de serralheiro. Né? Sabe que o que ele tava procurando ali era alguma coisa um pouco mais branquinha, né? Né? É. Aí, beleza, ele guarda a caixa dos óculos que restaram no lixão, né? Aliás, é o lixo mais limpo que eu já vi na minha vida, porque só tem serragem e pedaço de papelão. Limpinho esse lixo. É, parecia possivelmente... até feno, né? Possivelmente foram os restos da produção que eles largaram ali. Provavelmente. Aí, beleza, então ele guarda o resto dos óculos, fica com um, ele esqueceu de botar de volta na caixa. Ah, tá, tô aqui com ele. Aí tá lá, andando todo belo e fagueiro, no meio da multidão. Aí, de repente, ele inventa de botar o óculos. Pensador... Escreve para os ouvintes como é ver a vida através desse óculos. Bom, a vida fica maravilhosamente em preto e branco. E, de repente, você olhando para uma grande metrópole como é Los Angeles, ele estava olhando e todos os outdoors, todos os letreiros, todos os jornais e revistas, eles viraram ordens, chamadas para ação. Consuma, case e reproduza, obedeça. Gaste, compre. Não desobedeça às autoridades. Não desobedeça às autoridades. Não tenha pensamentos alternativos, outras coisas assim. Conforme-se. Se isso fosse no Brasil, submeta-se, exatamente. Se isso fosse no Brasil e ele tivesse colocado o óculos, ele olharia e ele veria cloroquina, nióbio, os comunistas estão chegando, em 72 horas tudo se resolverá, as urnas eletrônicas são falhas. Essa daí é a referência da minha abertura lá, viu? Né? Que é a admirável chip novo da Pitt, que o refrão é pense, fale, compre, beba, leia, isso. Não se esqueça, use, seja, e por aí vai. Só que, meu querido pensador, não é só os cartazes de rua que se apresentam de forma estranha. Que mais John percebe quando vê através dos óculos mágicos? Bom, ele nota que algumas pessoas assim mudaram assim de forma peculiar. De pessoas normais, às vezes bonitas, atraentes, ricas e... ostentando, elas viram basicamente o que seria uma versão de Mr. Bean chapado de cocaína com os olhos pulando para fora da cara. E sem pele. É uma caveira feia, não, pelo amor de Deus. Não é caveira não, Ben. Saca aqueles kits de criança de ensinar biologia, que a pessoa só com os tendões, músculos, mas sem a pele externa? Imagina isso num alienígena. É isso mesmo. É uma mistura, eu diria assim, da extrapolação dos ossos da maçã do rosto para fora da carne e o resto, músculos, dentes e as órbitas dos olhos. E aqueles olhos sim, muito maiores do que seriam olhos humanos, aquele olho de pires. Bem assim. Aberrante. Quer ver, não? Jota, tu vai concordar comigo. Attack on Titan. Isso, exatamente. É, só que com os olhos desbugalhados. Eu não sou muito bom de anime, eu não sei. Attack on Titan. É essa mesma estética de gente com pele aí pra fora do rosto, músculos à mostra, só que é bicho gigante, enquanto que aqui é tudo na altura do ser humano normal. Mas aí, não é só isso, até mesmo o dinheiro tem palavras de ordem. Quais são as palavras de ordem que se dê no dinheiro, pensador? As palavras são: este é seu Deus. E olha que tem muita gente que acredita nisso, hein? Porra, pode esquecer. Porra, vai lá. Aí, beleza, papo vai, papo vem. O John tá assustado com essa porra, né? Tem todo mundo maluco, todo mundo com cara de quem comeu a Mariola. E vamos passar, estão entrando no mercado, tal e coisa. Ele já, a véia aparentemente rica, né? Aí o cara chega pra véia: caralho, tua cara parece que derreteu no museu de cera. Puta que pariu, mas tu é feia que não, tu é cara feia que de não... pau fala isso com desconhecido. Mas tu é feia que nem briga de foice, porra. Cacete. Ainda falou, chegaram a falar que precisava de um cirurgião plástico brasileiro. Eu falei assim, pô, mas é assim? Pô, Pitangui, cara. Pitangui era a referência. Que resolva isso. Não, né? isso foi caco da dublagem, cara. Que ele falou de cirurgião, mas não necessariamente brasileiro, cara. Isso foi caco da dublagem, mas eu fiquei muito feliz com esse caco da dublagem. Mas, no que ele tá falando, eu tiro meus óculos, você parece normal. Eu boto meus óculos, tu parece o cão chupando manga. Ah, velho, ó, ela bota na pulseirinha, bota a pulseirinha na boca. Olha, eu tô vendo um cara que nos vê. É branco, louro. Ele sabe, é branco, louro, fortão, tem cara de musculoso, pecil. Deve ter uns 30 centímetros de jeba. Pra que tanto detalhe, né? E aí ele começa a ver todos os pele maluca, né? Olhando pra ele e falando na pulseirinha sobre no relógio. Ele. Então, né? Aí, caralho! A gente tem uma nova comprovação de que o John não é exatamente a criatura mais brilhante. Né? Não é isso. De jeito nenhum. Porque ele simplesmente se entregou de um jeito que era pra ele ter levado um tiro ali na hora. Né? Você é um daquele face palm, você bota a mão na cara assim, que nem o Picard lá no meio. Né? Mas aí o que acontece? O John, depois dessa denúncia, ele é achacado por uma dupla de policiais, que quando ele botou o óculos, ele viu que são dois alienígenas, né? Dois sem pele. Né? Aí os alienígenas chegam pra ele: onde é que você arrumou esse óculos? Na casa da tua mãe, com a fada. Ah, tá muito engraçadinho. Vocês é que são feios, que nem dá porrada em pobre. Ah, mas você também pra gente é feio, que nem a gente é pra você. Ah, não sou não, bebê. Impossível. É, pior que não é não, isso é impossível. Não, ele joga o Zé Bonitinho ali. Impossível. Né? Mas aí, beleza, os guardas estão lá prestes a dar porrada nele. E o que o cara faz nessa hora? Pega as armas dos policiais e mata os policiais. Justo. É justo. Ele ainda manda uma frase de efeito: ah, vocês morrem que nem a gente, né? É, Pedro, eles morrem que nem vocês. Parabéns, descobriu a pólvora. Aí, beleza, catou as armas do guarda, inclusive a escopeta que estava na viatura, né? Aí, pra tu ver, vou corroborar aqui com Dona Ana que esta não é a criatura mais inteligente do cinema mundial, tá? Porque o cara tá lá, duas coltres, né, dois cintos de bala cruzando o corpo, uma pistola na cintura, uma escopeta na mão, e pra onde que o filho da puta vai? Pra dentro de um banco. Né? Mas verdade seja dita, a gente também tem aí a melhor frase do filme. Não, por favor, na sua voz, querido pensador, a frase que define esse filme. Ele fala: eu vim aqui pra chutar bundas e mascar chiclete. E olha só, eu estou sem chiclete. Cara, isso... Não, deixa eu só falar um negócio. A dublagem fudeu essa frase. Sério? Eu não vi dublado, eu vi no... Como é que é a dublagem? Tá só: eu vim aqui mascar chiclete de bola, mas o chiclete acabou. Cadê, caralho, a graça? Sério? A graça é o negócio do chutar bunda. Porque a frase mais certa teria: eu vim aqui mascar chiclete e chutar bundas. Só que o chiclete acabou. Essa teria que ser a frase que ele falou, né? Só que caralho, não. Que vacilo. Na porra da dublagem eles fuderam. Ah, eu vim aqui mascar chiclete de bola, mas o chiclete acabou. Hã? Ah, vacilo, eu não sabia disso. Vacilo, vacilo. E a aparência dele aí nessa cena aí é um Arnold Schwarzenegger de cabelo comprido? Não, não é não. Terminator 3? Não. Duke Nukem. Duke Nukem. Aliás, usa essa frase, né? E usa essa frase. I come to shoot bubblegum and kick ass. Não, ele fala, eu vim pra matar alienígenas, mascar chiclete e matar alienígenas. E eu estou sem chiclete. É isso aí. Muito bom. Aí, se a porrada já tinha comida na casa de Noca lá no assentamento, agora a casa come na casa de Noca aqui no banco, porque o cara começa a escopetar cada um dos alienígenas que estão dentro da porra do banco. Os alienígenas, obviamente, começam no reloginho. Ó, tem um branco aqui, né? Grandão, louro, de óculos escuros, tá matando geral. Aí o cara, ô, filha da puta, vai dedurar a puta que pariu. Ah, vou não, tchau. Aí ele mexe no relógio e dá-lhe o pinote, teleporta. Aí, caralho, que porra é essa, maluco? Tá, Chapolin, né? Foi um efeito especial Chapolin colorado esse, né? Mas tá bom, né? Então foi. Aí, beleza, o John mata todo mundo, foge da porra do banco. E no que ele foge da porra do banco, Pensito? O que ele encontra no meio da rua? Ele encontra o que o filme previu como sendo normal também. Hoje em dia, que ele encontra um drone alienígena. Né? O maior estilo de esquinho voador, né? Com um olhinho. Parecia aquele... Como é que é o... Dia que a Terra parou. Não é o do dia que a Terra parou, não. É o outro. É o Guerra dos Mundos. Isso. Guerra dos Mundos, pode crer. Guerra dos Mundos, mas tudo bem. Aí, beleza, ele fala, o que é você, coisinha feia? Ah, tá me dedurando pros caras, é? Então toma, ele talha uma escopetada. Aí, cena número 3, de continuidade, meu ovo esquerdo, né? É, ele atira... Não, é. Não, pensador, para. Não é, ele atira não, rapidinho. A porra quebra e cai as peças não podem estar mais invisíveis, cara. Não. Não, as peças estavam invisíveis porque você não sabe de qual material elas eram feitas. Mal ou bem, você não tem ideia do que elas são feitas. Mas aquele negócio que você estava falando, de que antes da gravação começar, de que ele não deveria estar ouvindo, porque o óculos está transmitindo imagem, mas na verdade o drone ele podia falar, afinal de contas ele estava sozinho na rua. As pessoas que por acaso passassem por ele iam ouvir uma voz falando com ele, mas não iam saber de onde a voz vinha porque ele estava invisível, né? Não, mas escuta, tem um momento aí, antes da... Logo depois que ele pega os óculos, que no alto de um semáforo tem uma espécie de alto-falante. Sim. Soprando também isso. Comandos para as pessoas, acho que durma. Ah, durma, é verdade, durma, sim. Tá? Então, tem um áudio também que hipnótico. Está escondido, que as pessoas... Subliminar. Isso, é a palavra que eu estava procurando. Tem esse áudio subliminar que está ali o tempo todo, junto com as imagens da TV, junto com as imagens nas revistas, nos jornais, nos outdoors, e as pessoas não se dão conta dele. Agora, é estranho que o óculos faça ele, de repente, ouvir esse tipo de coisa. Sei lá, de repente ali tem alguma coisinha no cabinho do óculos, né, que prende atrás da orelha, que também serve de bloqueador, mas olha, viu? Não, é aqueles fones de indução, sabe, que faz a gente escutar no osso, entendeu? Só pode. Né? Só que numa época que isso nem existia ainda, mas foda-se, né? Mas tá bom. Aí ele, papo vem, ele encontra outro policial, só que como esse é humano, ele deixa passar, ele deixa bater, vai-te embora, filho da puta, só larga tua arma aí, obrigado, tal e coisa. E aí corre negada. E aí nós somos brindados com a chegada de quem? De quem? Dona Meg Foster! Dona Holly Thompson, o personagem dela, e os seus cativantes olhos demoníacos. Ela tá indo na direção do carro dela na garagem, e no que ela chega no carro, John pega ela gostoso, né? Dá uma carcada nela assim, ótimo. quieta, tá sequestrada, ó, pra dentro, eu preciso de uma carona. Porra, pediu de carona mais filha da puta da história da humanidade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ah, beleza, Maggie. Como se ela pudesse ter escolha, né? Ela dá a carona pro John, leva o John pra casa dela, né? Você é casada? Sou. Gente, pra mim, não, mulher. Não, sou não, foda-se. Né? Aí, beleza, chega eles na casa dele, ele tira o óculos um pouco, ele fala que aquela merda tá dando uma dor de cabeça do caralho pra ele, né? Tá dando um barato, que a cabeça fica... Ele fica... Mas quando ele tira, dá dor de cabeça, porque é o... É como se fosse uma ressaca, né? É. Isso, é ressaca, exatamente. Aí, vai, papo vem, ele tenta contar pra Holly que a porra do... Os alienígenas estão invadindo a Terra. Ela faz, não, alienígena. Ô, oh, rapaz, eu vi outra aqui outro dia. Nossa, sabia disso tudo. Igualzinho. Não, bota aqui meus óculos que você vai ver. Eu boto. Já tô pondo. Se mesmo que eu não vi, eu vejo. Tá? Você pode ter certeza que mesmo que se eu não vi nada, eu tô vendo. Tá? Só pra te deixar feliz. Aí eu vou beber. Tu quer birita? Ah, quero birita. Aí no que ele quer birita, ela senta ali a porra da garrafa. Filha da puta. E Jota, por favor, me faça esse favor. O que que acontece com o John dessa hora da birita? Ele recebe uma puta de uma garrafada na cabeça e ele é defenestrado e cai numa ribanceira. Minha palavra favorita! Obrigado por essa oportunidade. Eu sabia que você ia querer falar essa. O pobrezinho do John sofreu um caso de defenestrite aguda. Eu tive que voltar essa cena duas vezes, porque eu estava vendo a cena, ele estava sentado na porra do chão, começa a conversar com ela, ela bota uma taça de vinho e eu pisquei e ele caiu da janela. Eu, como? Não só cai da janela, mas ele cai da janela e ribanceira abaixo. Eu falei assim, como assim, meu irmão? Eu voltei porque eu não entendi a cena. É muito rápido o processo de defenestramento, velho. Né? Que a filha da puta mora num penhasco, cara, que ele saiu rolando que nem uma jaca podre na ribanceira, cara. Sabe, tudo bem que o cenário não é igual, mas me lembra o Ferris Bueller, né? Onde tinha o lembra a bem, Ferrari não. Estacionada. Sim. É, sim, algo assim também. Você cai e sai rolando. Infinitamente, né? Aí nesse papo vai, papo vem, a Holly liga pra polícia, porque tá no direito dela, né, de ligar pra polícia, tá certa ela. E ela vê o quê no chão? Oh, os óculos estão ali, olhando pra ela, e ela olhando pra eles, e eles olhando pra ela. Ou seja, ela vai pegar aquela porra da criança e vai botar na cara qualquer hora mesmo. Beleza? Já ficou claro isso, né? Então tá. Aí nessa, o John rolou a ribanceira abaixo, se lanhou inteiro, ficou todo ralado, parecendo queijo, né? Parecendo queijo parmesão. E mesmo assim conseguiu se jogar num canto ali, conseguiu despistar a polícia, porque o polícia filha da puta que não encontra ninguém também, caralho. Aí ele consegue desmaiar no canto lá e dormiu. Beleza. Dormiu. Aí, beleza, no dia seguinte, o John vai até a construção pra falar com o Frank, né? Aí, Frank, ô filha da puta, o que tu tá fazendo aqui? Some, eu não quero você, carniça! Some da minha vida, filho de uma puta! Não, cara. A essa altura, o rostinho do John já estava espalhado pelas TVs, né? Né? Tinha virado terrorista procurado. Com certeza. Aí, beleza, ele consegue convencer o Frank, né, a dar uma chance para ele e tal coisa. Aí ele vai atrás da porcaria lá dos óculos na lata do lixo. Só que esqueceu-se ele que lata do lixo é recolhida pela Colurb, né, dos Estados Unidos. Aí ele tá lá vendo um caminhão de lixo, recolhendo lixo, da coisa que a ideia genial que ele tem, abrir a porra do caminhão do lixo e se enfiar lá dentro pra pegar a porra da caixa. E novamente eu falo que é o lixo mais limpo e seco que eu já vi na minha vida, porque só tem papelão e serragem na porra daquele lixo, cara. Eu sei que caralho de empresas são essas que estão no entorno desse Beco Escuro e Umbroso? Que, aliás, é o mesmo, o Beco Escuro e Umbroso da cena anterior, porque afinal de contas é óbvio, ele tinha que voltar lá para poder pegar os óculos, né? Ele consegue, cata lá uma caixa e um par de óculos lá da porra do caminhão do lixo, é jogado o caminhão abaixo, que o caminhão... O que não faz sentido. Como não faz sentido, o caminhão andou e o cara cai pra trás, é óbvio. Não, mas a caçamba... Não, eles levantaram a caçamba. Isso não faz sentido. Você tá querendo sentido nessa porra desse filme, cara? Daqui a pouquinho eu vou falar de uma outra coisa que tem menos sentido ainda, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos lá, seguindo. Aí quem chega lá pra falar com o John, o Frank, né? Ah, Frank, que bom, você voltou, vou ter porra nenhuma, só tô te mandando dinheiro, toma. Hoje é aquele tô semana de trabalho, ó. Tô semana de trabalho, você nem tá merecendo, que tu só foi para lá um dia na porra do trabalho, eu nem sei nem por que eu estou te pagando, mas tudo bem, foda-se. Não, eu tenho que te contar um negócio, põe esse óculos aqui, você vai ver tudo diferente. Eu quero... O quê? Tá louco, mano. Enfia esse óculos no meio do teu cu. É, filho, vai querer ter óculos, esse óculos que você pegou do caminhão do lixo? Tomar no meio do teu cu que eu vou enfiar esse óculos na minha cara, vai tomar. Não! Verdade seja dita, fora os alienígenas, essa é a cena que faz todo mundo querer ver esse filme, é essa parte, cara. Sim. Isso é muito legal. Então, por favor, pensador, descreva. Basicamente é assim, são dois marmanjos. Num único beco deles, disponível. Um deles, lutador da WWF. Um lutador da WWF, o outro grande o bastante pra te quebrar em três só com um olhar, caindo na porrada por causa de um par de óculos. Cara, você sabe da curiosidade dessa cena? Não é só caindo na porrada, é uma queda de porrada longa e dolorosa. Sim. Vocês já viram, por acaso, na vida de vocês cinematográfica, uma porradaria mais crua e franca do que essa? Bonita, bonita. Não, melhor. Fala curiosidade, Jota. Assim, o João Carpinteiro, ele tinha decidido que a cena ia ter 20 segundos no original, né? Só que os atores decidiram brigar a vera, de verdade. Eles só iam evitar bater na cara um do outro. E aí o João Carpinteiro deixou a cena completa, né, que eles fizeram. Aqueles suplex que o pai real. Deu no David, aquilo ali não foi fingido, mas nem... Não, foi tudo real. Bom, assim, os dois eram relativamente novos, estavam em boa forma física, e, cara, teve uma das vezes que ele derrubou o Keith David no chão, cara, que dá pra você ver, aquilo era cimento, era asfalto, ele derrubou não, o cara de costas. E a cena que o Keith David deu no John parecia Bane, parecia o Batman segurando o Bane pra dar no joelho. Ele só não deu no joelho, cara, porque só faltava ele ter acertado no joelho. Cara, uma das brigas mais memoráveis do cinema bonito. De todos os tempos, cara, é muito bom. Só que isso me lembrou uma coisa, longa, viu, pensador? Gente, eu já tinha desmaiado umas três vezes aí, sem brincadeira. Essa cena me lembrou, pensador, o mito da caverna de Platão, lembra? Todo mundo fala isso. Porque ele começa com a cena de que eu quero te mostrar uma verdade, e o outro fala assim, não, eu não quero saber dessa verdade. Não, espera, eu fui iluminado, cara, eu tenho algo que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua maneira de enxergar o mundo. Tanto o mito da caverna, quanto é aquilo que eu falei lá atrás, né, a inversão de papéis. Quando eles se conhecem e começam a compartilhar histórias, o Keith David é o revolucionário, é o cara que não acredita no sistema, é o cara que quer trazer mudanças, enquanto o outro é o que acredita, é o que acha que algo vai mudar simplesmente se ele seguir as regras, e ali eles invertem completamente o papel, cara. Isso é lindo. Basicamente, o que a Ana falou é isso. A luta é longa, parece que a gente tá vendo um MMA na vida. Esse cara, não vai acabar nunca essa porra, velho. E quando você acha que acabou, ela recomeça. É verdade. É muito bom. É muito bom mesmo. E no final das contas, o nosso querido John consegue, na base da porrada, literalmente, né? Botar o óculos na cara do outro e falar assim, agora enxerga o mundo, minha filha. Só, peraí, antes disso, eu só vou discordar de uma coisa que você falou, Jota. Quando o cara falou, eu quero te mostrar a verdade, o outro não falou, não quero ver a verdade, não. Ele falou, enfia a verdade no olho do teu cu. Foi a... tem, inclusive... eu tenho mulher, dois filhos. O cara não foi verdade nenhuma, não. Tem, inclusive, uma das quedas que o Kate dá no John, que é justamente aquela lá, bem. Ele chega, olha para. Ele pega o óculos, bota o óculos na fuça do Piper, né? E fala: fuck you! Aqui ficou só. Não, aqui no Brasil, infelizmente, eles não puderam mandar um foda-se, eles mandaram só. Não enche meu saco, alguma coisa assim. Vai-te embora, não esquece da vida. É, não foi no sentido de xingar, não, mas no inglês está um fuck you com gosto, aquele vai-te fuder, com pimenta. Uma puta. Mas aí, dona Ana, ele bota os óculos no negão. E aí, o que aconteceu? Bom, aí o negão acorda pra vida, né? Começa a ver que a desgraça tá ao redor de tudo. Ele fica assustado, óbvio, né? Só que começa a entender o que o John tava querendo dizer. E vou te falar uma coisa. Os dois saindo do beco, um dando uma empurradinha no outro, como ainda... É muito bom, cara. Os dois todos derrotados. Não, e mais... Na sequência, eles vão para um hotelzinho. O Frank assina lá os papéis. Eu e eu quero um quarto. Só olhando e falo assim: gente, quero um quarto. Quarto para dois, né? Os dois chegam do quarto. O John tira o óculos escuro, que nessa hora o óculos escuro teve dupla função, né? É, mostrar para eles navegar no meio de alienígena feio e esconder a cara de porrada que os dois. Esconder mais ou menos, né? Esconder mais ou menos, porque na boca, na fuça, tava tudo sanguentado, né? Tudo bem. Subiram pro quarto, assim, tudo ao quebrado, e eu fiquei besta, né? O rosto do John, principalmente, tava bem estrupiado. Em comparação com o Frank, o John parecia ter apanhado mais. Aqueles efeitos da cara inchada, tem nas notas de produção, eles encheram, a produção encheu a boca dos dois de bolas de algodão entre a bochecha e os dentes para fazer aqueles inchaços na... Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Que cá entre nós é uma excelente solução para isso, né? É, quem inventou isso, quer você creia, quer não, foi o Marlon Brando ao fazer o Don Corleone, que também fazia as bochechas com isso. Afinal de contas, ele era um homem novo quando interpretou o velho Corleone. Ele fez aquela bochecha de bulldog velho dele com bolas de algodão também. Tá, agora, falando de novo sobre as questões de continuidade, vai ser o quê? Um, dois dias depois disso, menos, né? Um dia depois que eles já estão ali ajeitadinho e tal, vão se reunir a resistência. Cadê o roxo do rosto dele? É, cadê o inchado? Aí é que tá. Isso aí é o tipo de coisa, assim, eu entendo que se você ficar prestando atenção... Meu Deus, tem documentários e mais documentários sobre Titanic, a quantidade de vezes que some um copo de cena, entra um copo de cena, o vestido tá errado, o penteado muda na mesma cena. Sim, você não tem como fazer isso, assim. É, eu basicamente, eu tendo só a relevar, assim, falar, cara, não vou me preocupar com isso. É que nem os filmes do James Bond, em que ele sai de dentro d'água, ele tira o neoprene, ele já tá de smoking, o smoking sem um vinco sequer, e seco. Sim, isso é a famosa suspensão de... Suspensão de descrença. Isso. Bomba. Nesse caso... Não custava deixar pelo menos um roxinho. Não, olha só. Não tô nem falando do inchaço, nesse sabe? Nesse caso, dá pra você relevar dizendo que essa cena já foi tipo uns 4, 5 dias depois. Eles estavam se tratando, se curando, tal e coisa. Dá pra relevar. Podia ter um letreiro dizendo uma semana depois? Podia, né? Mas tá bom, foda-se. Aí tinha que ser um letreiro igual o Sai de Baixo, né? No dia seguinte, com a mesma roupa. Mas aí, beleza, o John fala pro Frank uma noite dessas que o pai dele agredia ele e tal e coisa, tocava ele de formas estranhas, talvez, não sei, né? E que os alienígenas agora vão ver que ele não é mais o filhinho do papai, foda-se. Não é mais uma criança indefesa. Essa história foi tão sem descabimento, né? Mas foda-se, né? Aí, beleza. Aí tem aquela cena do Frank voltando da farmácia com os curativos dele, né? Aí o Gilbert tá ali. Cara, sinceramente, novamente, continuidade é meu ovo esquerdo, né? Porque o cara tá andando, passa na direção da câmera, vira à esquerda, pega a escada. O Gilbert tá no pé da escada e o Frank não olha pro Gilbert. Gilbert, olha aí! Como eu te, não tava te reconhecendo, bicho. Que mundo pequeno. Porra, tomar no cu, né? Precisou o cara subir a escada e falar: ô, Frank, lembra mais de mim não, filha da puta? Né? Aí, beleza, o Gilbert tá vivo, quer dizer que a resistência ainda tá viva. E ele justamente entra no apartamento lá do Frank e do John para convidar eles para pro encontro, né, da resistência, que a galera ainda está viva, a galera ainda está resistindo. E beleza, então vamos lá. Aí vai lá, John detalhe, e Frank... Detalhe, ele passa um papel com o endereço do local do encontro, diz, memoriza e joga a fala. Assim, tá, e você está andando com esse papel de um lado para o outro com o endereço escrito. Aí ele vai falar, mas eu posso, porque eu sou o líder, porra. Né? Mas aí, beleza, eles chegam no lugar do encontro, aí tá lá o como é que é o nome do cara que eu esqueci? Ah, o Jimmy London do Matanza tá ali na portaria, né? uma escopeta. Aliás, ouvintes do Paranerdia, se segura, guarda esse nome, Jimmy London, em breve no Paranerdia. Olha aí. É, vamos entrevistar Jimmy London. E eu tô tão feliz com isso. Mas tudo bem. Quer falar. Aí tá lá o Jimmy London fazendo a participação dele no filme, né? E aí, vocês querem entrar? Tem umas novidades lá dentro para vocês, irmãos. Pode entrar. Então tá bom, então ele entra. A galera entra. Mas é que no primeiro momento eu fiquei assim, mas pô, o cara tá ali sem os óculos, como é que ele sabe que tá convidando o humano mesmo? Dessa vez não foi erro de continuidade. Não, porque o que é que tem lá dentro? Tem os óculos para detectar alienígena 2.0, também conhecido como lente de contato. Sim. E a maneira que o Frank coloca a porra da lente de contato, parece que ele tá cheirando uma carreira de cocaína, velho. Né? Não, o Frank não foi o Frank, não, foi o John. Foi o John, o Frank o John. Derramou a lente da cara. Assim, né? O John tá, ia cheirar a lente, cara. Que porra é essa? E o Frankinho falou assim, opa, é agora. Tomar no cu, rapaz. Mas, o outro agora a decepção dele foi não ter achado uma branquinha na caixa lá dos óculos. Agora olha lá. Continuidade é meu ovo esquerdo, parte 4. A mulher que entrega a lente pro cara diz com todas as letras: com essas lentes vocês não vão ter mais dor de cabeça e vão conseguir ver em colorido. Ela fala isso, que as lentes permitem ver colorido e sem dor de cabeça. Aí o cara bota a lente e toda a cena que aparece alienígena continua em preto e branco. É, posso te falar a parada, cara? Pode. Em inglês não tem essa parada do colorido, não. Ah, dublagem, você me sacaneou. Desculpa, eu tava esperando você dizer isso. Ah, dublagem, filha do Napu. Em inglês ela só fala que as lentes deixariam ele ver mais nítido, sem interferência e não causaria dor de cabeça, mas não tem a parada então do colorido, não. Eles entenderam mais nítido como vem cores. Que isso. Filhos da Pu. E continuamos com o problema do som, né? Porque o óculos dava desculpa de que o cabinho chegava na orelha. Não, e Ana. Mas aí tem o relógio. Ana, não. Ana, a desculpa é foda-se. Sim, sim. Tá? Foda-se. Aí, beleza. Aí eles entram no reunião lá dos Alcoólicos Anônimos ali, da Resistência. Aí a mulher dá os lentes de contato, agora pode usar lente de contato. Aí o Negão 2 desse filme, que a gente não falou dele até agora, que era o Negão da Resistência, né? Ah, aqui o reloginho, esses relogistas Rolex vagabundo falsificado aí, vocês conseguem ouvir as transmissões e através de comando tem aqui, que esse aqui é um smartwatch, à frente do seu tempo, viu? Você tem lá como comunicar com a galera e também tem os botãozinhos para fazer teleporte. A gente só não sabe como é que o botão do teleporte funciona ainda, mas foda-se, tá aí. Ah, então tá bom, então vocês conseguiram os reloginhos do capeta também, né? Muito bem. Aí, beleza, nesse papo, aí Continuação é Meu Ovo Esquerdo, parte 5. A porra do gordinho tá ali. O gordinho barbudo do cientista tá ali. Né? Como? Esse filho da puta devia ter morrido. E nem morreu o padre. Caralho. Merda. Tá foda-se. Aí, tá legal, eles descobrem que tem humanos que estão participando da invasão, porque são empresários, né? Ou seja, tem empresário ganhando dinheiro com a merda que tá acontecendo com o povo. Onde foi que eu já vi isso? Onde teremos isso na vida real, né? Né? Será que... Quando foi que eu vi isso? Que estranho. Pitoresco, né? Tá. Mas aí, beleza, então. Aí eles veem a Holly, né? Aparece a Holly. A Holly pede desculpas pro John, porque afinal de contas ela pegou no óculos, botou no óculos e viu a merda que deu. Então, porra, John, desculpa eu ter te defenestrado do meu apartamento, né? Te feito tá tudo bem pra você? Não, tá tranquilo, nem tá doendo ainda, né? Nem quebrei meia dúzia de costela, nem nada disso. Tá tranquilo. Não, e foi nessa cena que eu reparei que a cara dele não tava mais inchada, que ele não tava com olho roxo. Ele parecia que tinha só tomado um copo d'água e saído da casa dela. E lá na frente o senhor agradeceu no Headmaster, viu? Lá um pouquinho mais pra frente. Eu quero fazer um agradecimento porque essa cena me pegou. Essa cena te pegou? Vamos pra frente, você vai entender. Ah, tá bom, ok. Seguindo então, vamos lá. Aí, beleza, eles recebem lá os reloginhos lá dos capeta, a polícia aparece de novo na reunião e aparece... Nada. Não, aparece explodindo tudo. É pé na porta, pô, tapa na cara e spray de pimenta na cara de todo mundo. Foda-se o mundo. Granadas luminosas. Granada luminosa. Metralhadora no Gilbert, o Gilbert já era. Metralhadora no Gordinho Barbado, já era o Gordinho Barbado também. Metralhadora em metade da galera ali. Aí o que que o John faz? Ele cata o Frank e vambora. Ele podia ter catado a Holly, né? Mas não, foda-se. Poderia. Catou o Frank, né? Catou o Frank, bora Frank, é que eu te amo mais que a Holly. Aí eles estão lá num beco. Ah, mas fala sério, a Holly jogou ele pela janela, o Frank não. Tem um ponto. Tem um ponto. Não, vou te dar um ponto. Ganha um ponto. Aqui está um ponto para você, dona Ana. Muito bem. Se a Holly tivesse sentado no sarrafo do John, num beco, por causa de um óculos, ele tinha apaixonado. Ela não fez, né? Só jogou por uma janela. Isso não é sinal de amor. Então, beleza. Eles estão num beco, sendo cercados pela no polícia. Beco. Né? No beco. Aí, não é o mesmo beco, de novo, não. Gente. Não é. Não é o mesmo beco, é mais estreitinho. Não é o mesmo beco, não. Deveria ter o beco, o personagem. Devia ter sido, mas não era o mesmo beco. Aí eles estão lá num beco neon, porque eu não sei se vocês perceberam o quanto de luz neon, de luz negra. Anos 80, rua, anos 80, anos 80. Né? Foda-se. Aí eles... O John toma um tiro no reloginho, pega no relógio, o relógio quebra e o relógio começa a despirocar das ideias, começa a fazer uns zigue-zigue, né? Começa a fazer uns parangolé. A vozinha do Google do relógio fala: o seu relógio está com defeito. Vamos abrir uma porta de emergência. Entra logo nessa merda porque vai durar pouco tempo. Aí o John: ei, bora! Bora pra onde? Passa a porta! Mas por quê? Porque o roteiro mandou. Ah, tá, então bora. Então aí... Eles se jogam no buraco. Cara, o troço abriu um buraco do Pernalonga, né? Um buraco do Willy Coyote. Né? Esse é o verdadeiro máquina ex-deus, né? Né? É o buraco portátil, lembra do Roger Rabbit? Buraco portátil. Então, eles abriram lá o buraco portátil, entraram na toca do coelho, e aí a toca do coelho é a porra de um corredor longo pra caralho! Longo, longo, longo. Ele fala: que porra é essa? É uma base subterrânea dos alienígenas. Uau! Então bora, vamos descobrir cadê os alienígenas, né? Aí estão lá andando, descobre que nas paredes tem frase em inglês, tem frase em hieroglifo de alienígena também, beleza? Aí estão lá, passa por dois guardinhas. E vou te contar, guardia de segurança merda. Esse, ganhamos! Vamos esquecer tudo que tá acontecendo em volta da gente! Foda-se! Aí os caras passam, e nem que eles passam, pensito, eles se deparam com um baile. Por favor, descreva o baile dos patriotas. Baile dos patriotas, nada. Eles entraram numa festa dos Faria Lima. Estava todo mundo aí. Bem aí, bem por aí. Mercado... Eu acho que aquilo ali, eu acho que aquilo ali é algum saguão de festa da Havan. Sim, sim, com certeza. Só faltou o Papai Noel de azul. Onde nós vemos aí sim. O primeiro levantar do véu, assim, do véu do simulacro, foi quando colocou o óculos. O segundo levantar do véu foi nisso, porque não só eles viram os alienígenas celebrando as metas comerciais de estrupar o planeta, consumir tudo e ir embora deixando a gente na merda, como também eles estavam fazendo isso com o apoio de vários humaninhos de bem. Da elite. Humaninhos Faria Lima, a elite. Da elite. Elite do poder humano. Sim, humanos que naquele ano ganharam. Humanos que naquele ano ganharam exatamente 32% a mais de renda per capita. Olha aí. Olha aí. É, o que a gente tá vendo aí, cara, não tem nada a ver com a nossa realidade no Brasil. Nossa, você nunca viu filme tão dispar da realidade. Aí. O líder, né, que está ali conversando, que é um alienígena, obviamente, o líder ali que está discursando, e ele fala que eles são de outra dimensão. Eles falam que é interdimensional a invasão. Então, olha, eles não são só alienígenas, são alienígenas interdimensionais. Aí, papo vai, papo vem, chega um dos convidados VIPs da festa e a tal segunda participação do Márcio Seixas, que eu falei que tinha... E esse cara tava falando com aquela vozinha escrota que o Márcio Seixas faz quando quer fazer um cara snob, né? Ó, oh, vocês estão aqui, vocês deviam mudar de roupa para participar da festa. Esse cara não é o chefe da construção lá? Não. Não, não é o capataz, não. Não, não, não me é pareceu, não. Porque imagina que fosse. Não. Eu também achei que fosse, viu? Mais engraçado nessa porra desse personagem é que ele tem falas, boas falas, falas que inclusive é o explicação pro Homer Simpson explicar o resto do filme, que agora é a participação desse personagem, e ele nem crédito tem no IMDb. E assim, é a coisa mais aleatória do filme. O cara fala assim: olha, pra quem não tá entendendo, eu vou explicar a porra toda agora, viu? Uhum. E pegou literalmente pela mão e saiu arrastando tanto o protagonista quanto a gente junto pra falar: olha, vocês que me entenderam, é assim, isso aqui é verde, isso é azul, aquilo é preto, isso aqui é um triângulo. Caralho! Irmão, nós sabemos exatamente o que aconteceu ali. A gente tá fazendo rodeios aqui, mas é desnecessário. Os caras entraram na festa dos Faria Lima, de repente eles olharam pro lado, tava o Carluxo, aquela cabeça linda de caixa d'água, completamente chapado. Carluxo deu uma olhada no mullet do John Nader e falou: vem cá. Eu acho que não. Pensador, peraí. Não foi no mullet que ele deu uma olhada. Ah, não foi no mullet. Deu uma olhada ali e pegou no antebraço. Sólido, pulsante, cheio de veias do John e falou: vem cá, como diria o Coringa, minha filha, vem cá, que eu vou te mostrar aqui tudo, nossa instalação. Antes de eu me instalar em você, deixa eu te mostrar a minha instalação. Basicamente é isso que acontece. Aí ele mostra a plataforma multidimensional que os ETs usam para viajar, ele chama de aeroporto, né? Muito bem entendido isso aí. Que, aliás, mostra que eles são da dimensão de Andrômeda, inclusive, porque... não sei como é que tá na dublagem, mas em inglês os caras estão se teleportando de volta para Andrômeda. Sim, eles citam isso. Sim, ele fala que usa uma lente lente dimensional. É aqueles Technobubble, né? Só pra... Na verdade, isso é um pouco menos Technobubble no filme em inglês, que ele fala que ele usa uma lente... que aumenta a densidade da luz de forma a ela dobrar o tempo e o espaço. Basicamente, ele está criando uma ponte Einstein-Rosen que criaria um mini buraco de minhoca ali entre as duas dimensões. É verdade. É, não. É, apesar de parecer Tecnobubble, é um Tecnobubble fundamentado, né? Patrocinado por Carl Sagan. Andrômeda é uma galáxia aqui próxima. Quer dizer, entre aspas, né? Próxima é bondade no seu coração, né? Tecnicamente, é a galáxia mais próxima da Via Láctea. O que quer dizer que ela é longe pra caramba. Bom, e as outras são mais ainda. Não. Peraí que eu preciso dar um parecer mais técnico para essa informação. É que Donana, esse ser de candura suprema, de educação ímpar, não consegue dizer que Andrômeda é longe pra caralho. Então, assim, como é seres interdimensionais, se são de uma galáxia próxima. De novo, você quer ver sentido nesse filme. Então, mas isso fez sentido até agora, entendeu? Eles podem ser da Andrômeda de outra dimensão, qual o problema? Pode, é. Tem Andrômeda na outra dimensão também, qual o problema? Agora você que tem um ponto. Viu? Obrigado. Aí outra coisa que ele mostra também é o local onde o sinal hipnótico Tecnobubble é feito na porra dos estúdios, né? Do tal canal 54. Aí o John, que não malandriço, que nem ele, eu sempre quis visitar um estúdio de TV, me mostra, tio. Ai, Carluxo, vem. Me mostra que eu deixo o zíper mais um pouquinho, Carluxo. Aí o Carluxo, tá vendo esses caras aqui? Eles são os meus amigos, eles vão deixar, quer ver? Meus amigos, deixa esses carinha visitar o estúdio. Aí eu, vai te fuder, rapaz. Eles têm passe pra estar por aqui? Tem, ou passe aqui. Eles pegam as pistolas e dá-lhe passe, né? Passou eles daqui pro outro mundo. Outra vez que foi uma escalada rápida para um caralho, porque eu tava, olha, que legal, ele vai conseguir. Papá! Oi? Já matou o cara? Mas nessa hora tinha que ser papá mesmo. E aí o Carluxo, né, pensador, mostrando o pau no cu que ele toca no reloginho dele e some. Ele e some. É besta, né? Só faltou o Márcio Seixas falar aquela voz do Leão da Montanha. Saída pela esquerda. Né? Mas aí eles encontram a Holly e pegam na Holly e levam pro terraço para poder destruir onde o transmissor. Onde estaria o tal do no transmissor do Master dele. Blaster. Agora, pensador, senhor. Eu sei que você percebeu isso. Eu tenho certeza que você pegou. Os soldados alienígenas usam detectores fantasmagóricos dos caça-fantasmas. Sei, o comunicador deles, sem ser o relógio. É um detector, cara. É a porra de um contador Geiger que é igualzinho do exatamente. Caça-fantasmas, do detector fantasmagórico do caça-fantasmas do primeiro filme, cara. É igual. É o mesmo. É, mas isso é uma coisa que é bem comum, assim, principalmente em filmes de baixo orçamento, quando você tem, claro, se você vai fazendo um estúdio muito merda, você tem, sei lá, silver tape e papelão para construir um robô alienígena. Quando você tem um estúdio, assim, normalmente o estúdio tem um depósito, você chega lá e fala assim, eu quero um Tecnobubble qualquer que sirva para tal coisa. Tem esse aqui. E aí isso é usado em vários filmes. Isso é uma coisa bem, bem comum mesmo. Tanto que a própria arma do Deckard no Blade Runner era uma arma de outro filme de ficção científica que eles colaram um cano a mais para fazer ela parecer um pouco diferente, mas ela já era uma arma usada. Agora, uma coisa que talvez te exploda a cabeça. O blaster do Han Solo era uma Slinger de filme de alemão. Olha aí. Com a porra de um telescópio de espingarda em cima. Maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos lá. Não nos esquecemos que muitos equipamentos médicos de Star Trek eram só saleiros virados de ponta cabeça. Também. Porra. Também. Mas aí... Não podemos esquecer que os Daleks são saleiros tamanho grande. Né? Com desentupidores de pia e batedeira de ovos. Maravilhoso. Nos braços. Mas tudo bem. Mas aí que não podia faltar Dr. Who na conversa, né, dona Ana? Né? E não fui eu que trouxe. Eu sei, mas não podia. Mas vai lá. Você falou agora igual o Dalek. Aí, de novo, eles chegam lá no terraço. Né? Oi? Você acabou de falar exatamente igual um Dalek aí. Ah, tá bom. E voltamos ao normal agora? Voltamos. Então vamos continuar. Aí, novamente, Continuidade é meu ovo esquerdo, parte 6. Né? A Holly mata o Frank e trai o John. Aí, não, sinceramente, essa cena, eu olhei pra cara daquela filha de uma puta, pra aqueles olhos do demônio dela e perguntei: por quê? Então, aí é que se na cena anterior da resistência ela já tava pedindo desculpa pro cara, caralho. Quando quando você me falou soltou aquele, entre aspas, spoiler lá no grupo da equipe, eu imaginei, eu montei na minha cabeça que a cena final seria uma cena caliente entre o John e essa menina aí, Olhos de Maligno, só que você não falou que não seria. Então eu criei essa imagem. Eu falei assim, caralho, mas por que ela matou o cara ali? E agora, como é que o John vai... Né? Ah, foi isso que te pegou? Meu Deus. Imagina, eu falei assim, cara, alguma coisa vai acontecer pra dar um revertério aí, pra ele conseguir chegar junto nela, né? Porque como? Cara, a única forma disso acontecer seria se ele mirasse o transmissor nela e escrevesse um aparelho assim, D para o John. Agora, leva ele para o motel. Tudo bem, assim, faria, talvez até fizesse sentido, mas assim, a minha cabeça pirou nesse momento. Falei assim, por que ela matou o filho da puta do Frank, velho? Não tem nada a ver. Mas assim, eu entendo. Lembra que a gente falou que a polícia chegou meio que do nada no local onde eles estavam se encontrando? É, não, ela tinha levado a polícia. Ela já era infiltrada. Olha só! Tá aí, parabéns, pensador e Ana, vocês acabaram de ganhar um ponto. Fez sentido depois, não, né? É, ela chegou lá pedindo desculpa e tudo mais, era um migué, porque na verdade ela tinha levado a polícia até lá. Isso era bem... Ela matou o Frank, porque o Frank provavelmente... quis impedi-la de chegar no telhado, ela falou, morre, diabo, e ela ia matar, ela até mandou eles já venceram, vou lutar pra quê, cara, vem cá, pega minha mão, olha pros meus olhos, profundamente contagiantes aqui, vamos ali, tudo mais, a vida é bela. Vamos fazer eles assim, não no final, que assim, você falou, vamos. Mas não, então, o final foi aquilo, e apesar de ser um final agridoce, né, David? Não é que eles salvam o mundo, né? O filme não termina com um final, ele termina na descoberta, assim. E heróis. Calma. Antes disso, o John mata a Holly, que afinal de contas o lugar deu na puta que pariu. Só que na hora que ele vai e destrói o transmissor, a polícia que estava em volta do helicóptero metralha o John. Ou seja, o nosso herói morreu. E morreu dando dedo do meio pro sistema. Maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Agora sim, por favor, pensador. O transmissor foi para casa do caralho. O que, que aconteceu com o mundo? O que acontece com o mundo é que, de repente, todo mundo começa a ver aquelas Herbie Camargos recém-tiradas do túnel. Aqueles zumbis da Dercy aparecendo em tudo pra colocar. Jota, coloridos. Não estão iguais o Attack on Titan. É tudo o Titã Colossal, velho. Todos são Titãs Colossais. Só que sem ser colossal, tamanho normal. O Titã Colossal, agora, o micro Titã Colossal. Eu comentei isso no grupo da equipe. O pensador me escorraçou não é a palavra. Me excomungou. Né? Porque ele me chamou de infiel. Ele me excomungou. Tá? Esse foi o final mais foda maldada que eu já vi na minha vida. Não, estava sendo bem dado. Até o cara, ela vê a cara verdadeira do cidadão. E aí foi uma foda maldada. Virou uma foda maldada. Se eu fosse ela, continuava até finalizar e saia fora depois, né? Já estava ali mesmo. Imagina a cena. Ouvintes, imagina a cena. Tá uma louraça. Como é que é o nome da mulher, Jota? Sibi Escambau, esqueci já. Sibi Escambau, que provavelmente é uma atriz pornô. Não duvido, cara. Ela tava muito... Não, eu vi aqui, ela tá em Tango e Cash, cara. Isso não quer dizer nada. Afinal de contas, o Stallone tava em Tango e Cash e ele também foi uma ator pornô. Também, né? Foda-se. Né? Vocês todos têm um ponto. Tá bom, pronto. Mas aí ponto tá lá a Loraça. de, né, pagando peitinho numa cena caliente, como diria seu Jota. Peitinho é economia, né? Sua, né? Nossa, pagar peitinho é expressão. Não tô falando do tamanho das mamas. Eu tô falando pagar peitinho no sentido de deixar seus seios à mostra. Tá? Ok? Até ela lá fazendo e acontecendo uma coisa, aí de repente ela vê na televisão um comercial de carro com um alienígena. Que porra é essa? Aí ela olha pro parceiro dele e o parceiro dele é um alienígena também. Ela fala: o que foi? Parou por quê? Eu brochei? E aí o filme parou. Cara, mas não, eu acho muito legal. Não, mas o que me deixa puto. Agora peraí, é minha vez. O que me deixa puto é que não tem fim, não tem the end na porra do filme. É, mas a proposta do filme não é essa. Ele queria acabar com a farsa e ele acabou. Os alienígenas não teriam mais onde se esconder entre nós. É, todo mundo veria. Você vê o pessoal no telejornal e todo mundo, a equipe em volta. Ei, o que houve com vocês? Vocês estão feios pra cacete? Os caras no bar ali, de repente eles olham um cara no bar assim e ele olha em volta. Nossa, assim, o cara foi? No bar olhando assim com um cara de bosta, velho. Tô com uma meleca no nariz? Qual o problema? Não, ia ser meio difícil ele ter uma meleca no nariz, porque eles não têm nariz. Eles não têm nariz, né? É. Mas então, esse final mostra duas coisas. Ele queria o subplot do filme, esse filme é um comentário gigante sobre capitalismo, consumismo, etc. e tal, foi mostrar a farsa que isso é. E ele fez, ele mostrou a farsa. O caminho que a humanidade teria para se remover disso não precisa ser tratado ali. Não, ele queria mostrar, levantar o véu da farsa e levantou. E a outra coisa importante é que naquela cena lá atrás, que ele é levado lá pro, como você muito bem disse, pro beco pelos dois policiais, dois alienígenas disfarçados de policiais, que falam assim: nós somos feios? Não, você pra gente também é feio. Mas isso é uma mentira. Porque, na verdade, depois que é levantado o que acaba, o transmissor, todo mundo vê eles como eles são, todos os humanos agem com repulsa contra eles, mas eles tinham tesão, eles tinham desejo, inclusive, sexual pelos humanos. Afinal, o alienígena estava lá com a loura. E nessa cena da loura lá com o alienígena, quando aquele belo par de seio brilham na tela, tem um quadro de casamento no fundo da cena ali, que é a foto dos dois casados, né? E sim, quando muda, quando altera a visão, vira uma mensagem dizendo... case e se reproduza. É, case e reproduza, que é uma das mensagens que aparecem ao longo do filme, né? Ou seja... Muito bem, então. Aí, finalizamos esse filme, vamos agora às nossas considerações finais. Dona Ana, que achaste de rever Eles Vivos? Bom, como eu deixei claro no começo da gravação, né? Eu vi esse filme há muito tempo. Para mim, o filme já fez até a maioridade. Envelheceu bem ele? Você quer saber? Eu acho que envelheceu bem, sim, em certos aspectos. Assim, os efeitos especiais estão ok. São todos práticos, né? Né? Só algumas coisinhas no fim ficaram assim, meio deslocadas. Ali o chroma key não casou muito bem. Eu achei curioso que as roupas, os trajes, dava pra se usar hoje em dia, não tem nada aquela coisa assim, bem dos anos 80, né, de ombreiras, uma coisa muito exagerada. Não, ali é tudo muito básico. O desfile sempre é exagerado, né? Eu ia chegar nesse ponto. O desfile de moda é sempre algo que não bate com a realidade do dia a dia, né? É uma moda idealizada, artística, que não é a moda que você vai botar e sair pra rua. Ele pareceu muito, muito atual, pelo tema, pelo visual, pelo clima da história. Eu tava vendo assim, isso aqui podia ser Estados Unidos 2022. Não ia ser Brasil tão diferente. Brasil 2022. Dando a mão e saindo junto com os Estados Unidos, né? Os dois, cada um pelos seus motivos, bem ferradinhos. E esse papo todo anticapitalista, assim, é curioso, né? Americano não gosta de sindicato, americano não gosta de comunista. Mas o capitalismo só ferra ali e não lembro qual que é o personagem que fala que os alienígenas são o suprassumo do capitalismo. Exatamente. É pena que esse filme não é mais popular, porque ele joga muito isso na cara, viu? É o gordinho cientista que fala isso. Ele joga muito na cara as falhas principais do capitalismo, né? O excesso, a exploração desenfreada, que empobrece os outros e os outros que se danem. É isso aí. Jotinha, o que achas tu desta película? Eu não tinha visto o filme, né? Vi hoje pela manhã, então tá fresquinho na minha cabecinha confusa. O filme é foda. Ou seja, a essa hora da noite ele já esqueceu tudo. Já esqueci, sim, com certeza. Mas o filme é muito foda e é um... É um tapa, né, no meio dos peitos do cidadão que tá desacordado pra falar assim, olha, velho... Depende, cara. Em alguns casos não é um tapa, não. É um soco mesmo. É. E o fato do filme não acabar é porque ele continua, né? O filme continua hoje com a gente, na nossa vida. Em nossos corações. Né? Ali é só um recorte na vida do John Ada, né? O restante do filme a gente tá vivendo aqui. O Brasil tá vivendo, como disse o pensador, a gente está vivendo como mão de obra, entre aspas, escrava, né, para fazer com que esses poderosos alienígenas alcem mais poder com o nosso esforço e com o seu dinheiro. Né? Então, o filme continua, é por isso que eu achei interessante, porque ele não, como eu falei, como a dona Ana falou, ele não envelheceu mal, dá para assistir hoje, dá para você levar para pessoas para dar um recado, um filme recheado de simbolismos e representações, eu gostei pra caralho. Eu vou até ver de novo. Tá ok. Pensito, suas considerações. Cara, assim, eu sou um fã muito grande do John Carpenter. Mesmo nas poucas vezes que eu diria que ele errou, ainda assim ele tentou o mais próximo possível de passar alguma coisa legal, uma coisa que não é só um filme por filmar um roteiro e só. É um filme que tem ideias, é um filme que tem toda uma ideologia por trás. Imagina, cara, esse filme é de 1988, ele foi feito no ápice da era Reagan, cara, no ápice da Guerra Fria. Você vê um estadunidense fazendo um filme anticapitalista na era Reagan. Olha a loucura que é isso, o quão subversivo foi esse filme na época, e de certa forma ele é ainda hoje. Se ele fosse filmado hoje em dia no Brasil, ele teria seu valor também. Eu fico imaginando o John, que aqui seria o João Nada, passando numa porta de quartel. Você aí, seu velho de 60 anos que tá precisando trocar a bacia aí, tá todo cheio das osteoporose, bota esse óculos. Óculos de coerrola, vou botar óculos, porra nenhuma, os dois caindo na porrada. Aqui no Brasil, filho, seria o Zé Ninguém. Zé Ninguém. Então, assim, cara, você não tem como não pegar um diretor de guerrilha como esse, que é o John Carpenter, e não aplaudir, porque o cara, ele enfrentava estúdio, ele trabalhava por salário menor, por orçamento menor, ele queria levar a ideia do filme além, e ele conseguia levar a ideia do filme além, independente. Não tinha essa de, ah, não, o estúdio não gostou, vai fazer corte, não, eu vou fazer o meu filme. Me dá, assim, o restolho do sobrolho do dinheiro, mas ninguém encosta no meu filme, ele vai sair do jeito que eu quero. Com baixo orçamento. Os próprios do Caça-Fantasma. Porra, gente, a gente não pode esquecer que o filme que basicamente inaugurou, / inventou o gênero slasher, que foi Halloween dele, a máscara, uma das máscaras de serial killer de cinema mais conhecidas da história da humanidade, era uma máscara do Capitão Kirk com várias camadas de tinta para diminuir a semelhança. E o cara passou com isso e o filme é um clássico até hoje. Então, assim, acho um filme foda pra cacete. Não é à toa que o Michael Myers faz tantas pausas. Né? Pois é. Muitas pausas. Então, assim, recomendo muito, ouvinte, se você não viu o filme ainda, assista, cara. Assista a filmografia toda. Olha, comece com Dark Star, Estrela Negra, que foi um filme dele em parceria com o Dan O'Bannon, o criador do roteiro do primeiro Alien. Como? Vampiros, que é maravilhoso, divertidíssimo. Vampiros. Muito bom. Vai ser muito um Paranerdia futuro, tá? Vampiros do John Carter. Pô, Vampiros é maravilhoso, cara. Vampiros é muito bom, cara. É divertidíssimo. Obviamente que outro. É do Carpenter também, o Aventureiros do Bairro Proibido, não é não? Sim, senhor. Ah, é sim, outro. Senhor. É, mas deixa o Jack Burton fora disso. Mas ele vai participar de um Paranerdia futuramente, com certeza. Mas vamos lá. Minhas opiniões. Uma coisa que esse filme tem é uma carga na cultura pop fada para caralho. Querem uma prova? Em Bart versus os Mutantes Alienígenas de Nintendinho, o Bart usava um óculos escuro para poder saber quem era alienígena e quem não era no jogo. E aí? E onde é que ele tirou isso? Ó, que dúvida, né? Além de todos os clichês de cultura subliminar, né, ordens dadas por comandos subliminares que apareceram em uma porrada de outros filmes, são da onde? Um deles vivem do John Carpenter, tá? Então é óbvio que eu recomendo muito. Finalmente a gente fez um filme bom. Essa porra dessas resenhas malucas que a gente faz de filme aqui não foi um filme merda. É, muito obrigado. Muito obrigado a mim mesmo, que fui eu que decidi fazer essa porra desse filme. Eu só tive, vamos dizer, o aval do Pensador Louco, né? Mas isso. Tudo bem, beleza. E ficamos então por aqui, ouvintes. Eles vivem. Então tenha vida longa e próspera. Produza, consuma, case, reproduza. Ouça o Paranerdia. Ouça o Paranerdia. Pague o padrinho. Faça o PicPay. You got an Herd Mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Vós-me-cê, você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, logo, no próximo programa. Até mais!